atacante e o outro tinha que ser meia. Mas enfim, é a vitória segunda-feira. 20 horas. 20 horas depois do estádio 97 aí, o Coringão vai atropelar o Vitória. E vamos voltar pro G4. Segura, porco. Não sei não, hein, mano. Segura a cadeira aí. Sei não. Vamos ao líder agora. Ixi, tá louco? Nossa, vocês vão pegar a ponte, tio. Ah, que se dane a ponte. Se dane a ponte. Vamos a ponte é asa negra, você é louco? Vamos derrubar essa ponte aí, ó. A ponte, eu não sei no Brasil, Bento. Eu não sei no Brasil se tem outro time que tá invicto ainda lá no Chiqueirão. A ponte tá. É verdade. Sabia? Ah, também jogou. Foram duas vezes lá, meteram duas caixas lá, Dodô. Pelo amor de Deus, duas vezes, pô. Então, 100% dentro do Chiqueirão novo. Duas vezes, pelo amor de Deus, vamos lá. Não, eu sei, mas é que... Mas o Palmeiras esse ano aqui tá quebrando tabus. Ganhou do Atlético O time a ser batido. Ganhou lá do Inter e agora recebe a ponte, como o Mano falou mesmo. Foi duas vezes lá, ganhou as duas. Ganhou, não tem problema. Então, é um empatezinho. Não tem problema. Empatezinho tá bom. Mas é isso aí, domingo... Não, nada de empatezinho não. Não começa a gorar não, RG. Cuca ainda não sabe quem coloca em campo, hein? Nós jogamos em casa. Olha aqui, gente. Nós jogamos em casa, nós precisamos ganhar. Vocês jogam fora, vocês empatam. Não. Sim, empate é bom fora de casa. Nós jogamos fora, vocês vão ganhar, você tá louco? Não, vamos ganhar, tá louco. Vai, ô, seu Bento, fala aí. Tá vendo, né, quem vai pôr lá, né? Ainda não sabe. A dúvida é o Eric que sai, né? Sim, o Eric não joga. O Eric não joga, deve vir pra posição dele. Tem duas dúvidas aí, né? Qual? Pode entrar o Rafael Marques. Sim. Ou pode entrar a Lione. Eu acho melhor o Lione. Você gosta do Lione? Bom, né? Acho melhor pra esse momento do... Conhecendo o Cuca, e ele não gosta muito de modificar aquele esqueminha dele, que ele tem um esquema meio formado, acho que joga Rafael Marques. Ele não porque o Rafael ele sai bastante da área, né, pra buscar jogo. Ele gosta. E às vezes também joga como centroavante pra cabecear as bolas que são alçados na área também. É verdade. É um bom jogador de bola aérea também. Pode ser a opção, que deve ser a opção do Palmeiras. Deve ser. Mas o Cuca é um cara que sabe muito mais que a gente aqui do que cada um tá jogando no treino, do que cada um faz nos treinamentos. E ganha pra isso, né? E também ganha muito pra isso, né, RG? Não sou eu que sou pago pra isso. Mas e o Palmeiras precisa ganhar esse jogo sim, ô, seu Bento. É jogo em casa. Não é aquele adversário, nossa, que bicho, não, é a Ponte Preta, vamos colocar no lugar aí, com todo o respeito tem a Ponte Preta, é time do interior como aí. Como a gente diz, com todo o respeito. Quando você olha a tabela lá, você vê, por exemplo, lá, a Palmeiras e Corinthians, beleza, clássico difícil, Palmeiras e São Paulo, clássico difícil, Palmeiras e Santos, difícil, Palmeiras e Flamengo, jogo difícil, Palmeiras e Grêmio, jogo difícil, mesmo em casa. Mas é Palmeiras e Ponte Preta, pô. Tem que ir buscar. Palmeiras e Curitiba, jeito. Palmeiras e Figueirense, Palmeiras e América. Sim. Em casa, velho. Mas a Ponte tem jogado bem, hein? Tudo bem, mano, mas você concorda comigo ou não? Eu prefiro pegar hoje a Ponte Preta do que os outros times que eu falei aqui, que eu citei. O próprio Atlético Mineiro. Então, aí eu já faço talvez uma ressalva, sabe por quê? Quando você pega um adversário teoricamente inferior, a tendência é que esse adversário venha fechado. Não, a tendência é que os caras venham aí num ferrolho explorando o contra-ataque. Eles não jogam fechadão. Não, a Ponte Preta não. É. Mas quando você citou aí, por exemplo, de pegar um adversário teoricamente mais fraco como... Ah, não, sim. Uma Ponte Preta, você colocou em hipótese. Olha, mas, por exemplo, a Corinthians e Vitória, não vai ser um jogo fácil. Eles vão vir em ferrolho. O Vitória, a tendência dos caras é virem pra cá pra amarrar o jogo. Ferrolho, né? Explorar contra-ataque. É. Assim como o Figueirense fez contra o Corinthians. E o Corinthians começa a ficar nervoso, a torcida começa a cobrar, os caras vão pra cima. E abre espaço. Aí numa dessas toma um gol, azeda, velho. E, mano, time grande vem pra atacar também. Antes da gente concluir, né, tudo com relação ao... Bom, o Palmeiras tá concluído, mas só com relação à rodada, viu, seu Bento? É. Rodada, essa 21ª, ela começa hoje. América e Chapecoense. Hoje, 9:30 da noite, tem América e Chapecoense lá. 21:30. No Independência, lá em América. Então, a rodada começa sexta e termina na segunda. Com o Corinthians, acho que o Corinthians é o único, né? Amanhã ou tem mais algum segundo? Não, segunda-feira Botafogo, é só o Corinthians. Termina com o Corinthians, tá bom? Amanhã Botafogo e Sport. Amanhã Botafogo, 9:00 da noite. E aí os outros domingo. E aí é tudo 11:00 da manhã, tem dois jogos aqui que eu já tô vendo aqui, ó. Flamengo e Grêmio. Atlético e Atlético. Mineiro contra o Paranaense. Exatamente. Depois, 4:00, tem três jogos. Palmeiras e Ponte, Inter e São Paulo. Santa Cruz e Flu. E aí, depois, 6:00... Às 18, Curitiba que coisa, e Santos. Tem um jogo às 18:30, outro às 18:30. E às 18:30, Figueirense e Cruzeiro. Que coisa, né? Por que que não é tudo 6h30? Os caras vão mudando horário, né? E aí o Corinthians fica pra segunda-feira. É isso aí. 20 horas. Bom, antes da gente concluir com as outras agremiações... Ô, Domênico, só corrigindo aqui, eu não sei se eu falei errado aqui do Barcos, mas o Barcos, ele voltou pro Vélez. Eu não tinha falado do Vélez? Você falou do Vélez. Falou. Isso. Mas e o Theo Gutierrez tá no Rosário Central. Que também é bom jogador, hein? Mas ele voltou já com o bolso cheio, mano. É, mas bom jogador, né? Tufadão, né? Olha só, esse é o estádio 97 pela Energia 97, que vem aqui em nome... Ah, o Benjamin já chegou todo imponentezinho aqui, né? Todo pompodo, pomponzão, né? Todo pomposo. Então fala de extra aqui, ô Beja. É isso aí, você merece momentos mais doces todos os dias. Então aproveite, porque começou o Festival do Chocolate no Extra. E olha, não dá pra resistir. Bis Extra, 45 gramas, leve um por R$ 2,39 cada. Ou você pode levar dois por R$ 2,24, ou ainda mais, você pode levar três por R$ 1,99 cada. Prestou atenção? É. Chocolate Hershey's, 115 gramas, leve um por R$ 4,20, leve dois por R$ 3,94 cada, ou leve três por R$ 3,49 cada. Chocolate Snickers, 93 gramas, leve um por R$ 3,43 cada. Ou leve dois por R$ 3,22 cada. Ou leve três por R$ 2,85 cada. Não acabou, não. Chocolate Talento, vários tipos. 100 gramas, leve um por R$ 3,39 cada. Ou leve dois por R$ 3,74 cada. Ou leve três por R$ 3,32 cada. É isso aí. Você merece o Festival do Chocolate. Você merece Extra Economia. Dizendo é igual pra vocês, meu. É coisa de maluco, né? Festival de Chocolate. Acabando o programa, eu vou correr lá pro Extra, pô. É, e também vem em nome aqui o Estádio 97 de Renault. É, meus amigos, deixa eu falar de Renault aqui. Quem anda batendo um bolão é a Renault, hein? Com a condição do Logan, que você só começa a pagar em 2017. E ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para você ouvir os jogos do seu time. É ou não é uma bela jogada, hein? O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Passe agora mesmo em a concessionária e faça já o test drive. Olha, se puder, faça ainda hoje, viu? Você vai se surpreender. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97 também aqui em nome, deixa eu ver aqui de... Ah, de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De Pirelli, chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure o seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome de Hero também, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Deixa eu avisar os senhores aí que tá rolando, olha só, tá rolando, viu, Mano? E RG e seu Bento, e já vou apresentar aqui o Estranho no Ninho, que é um casal. O casal estranho. É, quero avisar vocês que tá rolando o nosso pedágio sem parar, hein? Onde? É, rolando a partir agora no posto Shell Chaparral. Chaparral. Fica na Avenida Condessa Elizabeth Robiano. É a Marginal. É, na rua Marginal. Sim. 2222. Tudo patinho na Lagoa, né? Um monte de patinho. Pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna, tá bom? Boa. Você já vai visualizar lá o posto Shell Chaparral. Passe por lá, você vai poder ganhar bonés, vai poder ganhar camisetas da Energia 97. Então, repetindo, começou o pedágio sem parar no posto Shell Chaparral, motinha já tá por lá, que fica na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, 2222, fica na pista local da Marginal Tietê, após... A ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna, tá bom? É o pedágio sem parar, rolando lá. Tem uma música, né? começou a circular o Expresso 2222. Sensacional, RG. É, bem lembrado, bem lembrado. Gilberto Gil. Então, deixa eu aproveitar aqui, já que o seu Bento vai vir falar do São Paulo, apresentar o Estranho Ninho para comentar as manchetes, viu, seu Bento? Para aí as manchetes do São Paulo. Para trás aqui. O casal é o Eduardo Ivan Conicelli. Tudo bom, Edu? Beleza? Beleza, boa noite. Tranquilo? Você conhece a sua esposa onde? Ah, sensacional! RG lançando uma. Isso aí. E também a Janaína Vanzelli Marques da Silva Conicelli, que tem 31 anos. Os dois têm 31 anos, né? Isso, isso mesmo. Você é administrador, ela é advogada. Isso. É isso? Doutor, hein? É, doutora. Os dois é tricolor. E eles estão aqui porque eles participaram da promoção do fechamento do resort, que aí dava direito a vir e ser estranho no ninho. Isso, não é isso, Edu? Show de bola lá o resort. Aconselho a todos aí. Curtiu lá? Muito bom, muito bom mesmo. É? Gostou, Janaína? Adoramos. Nossa filha também amou. É, vocês têm uma filha só? Uma filha. Quantos aninhos? Ela vai fazer três. Três aninhos. Novinha. Ela até brincou com a sua filha um pouquinho. É legal. Isso. Qual o nome dela? Alice. Alice. Legal. Se você estiver vendo a mamãe, um beijo. Te amo. Tá vendo ali, ela tá aparecendo nós agora no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Isso aí. Quem quiser assistir, pode ir lá, tá bom? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Então, seu Bento, por favor, fale do São Paulo para o Estranho Ninho aqui, o Edu, a Janaína. Ah, vamos lá, que conta com o retorno do Michel Bastos. Jogador que... Que bom, hein? Segundo ele, falou que tinha dificuldades para conversar com o Bauza, né? Não se entendia muito o Bauza e ele. Mas parece que o Ricardo Gomes é diferente, tem ouvido mais ele. Então, o Michel Bastos, põe um tempinho aí, como é? Recondicionando. Boa, é isso aí. Então, tá de volta o Michel Bastos contra o Inter. Jogo difícil lá, hein? Pedreira. Lá, mas dá pra ganhar, viu? O Inter tá gongadaço. Mas estranho, você pode pontuar, você pode falar sobre a volta aí do Michel Bastos e se você gostou aí da diretoria do São Paulo ter trazido o Ricardo Gomes, né? Não, o Michel Bastos é... O que tem lá é o melhorzinho, né? Mas o Ricardo Gomes não dá, cara. Ele... Não sei, cara. Ele não fez nenhum trabalho bom em nenhum lugar e a gente tá achando que ele é esperança. Então, eu tentaria mais um estrangeiro porque tava dando certo aí, deu com o Bals. Tem algum estrangeiro em mente aí? Qual que você indicaria? Cara, eu não sei te dizer agora, mas eu pegaria um outro porque não tem nada aqui que a gente ia ter o que o Luxemburgo. Você não gosta de nenhum desses treinadores? Abelão, é tudo ultrapassado já. Então, sei lá, pega um cara novo. Ou pega um cara novo. É, porque o Ricardo, pra ficar o que tá aí, vamos tentar um cara novo aí de fora. Não vai sair desse aí mesmo, não vai sair no meio da tabela, não corre risco de cair, não vai pra Libertadores. Edu, me conta uma coisa, você com a Janaína em casa, vocês ficam torcendo lá pro São Paulo também ou ela é mais tranquila? Não, eu sou bem desesperada. É mesmo, é? Fica desesperada lá pelo time? É, mas eu já tô um pouco desgastada, eu acho, assim. É. Eu tava vendo agora as notícias do Michel Bastos, eu acho engraçado, né? Uma hora é o técnico, outra hora é não sei o quê, e a gente não sai dali. Uma hora é a torcida. Você esgotou a sua cota de desespero, é isso? É, e assim, a minha filha, tadinha, ela torce também, porque a gente já fez ali a lavagem cerebral nela. Mas... Ah, acaba torcendo, os dois torcendo juntos, né? Não tem jeito. Mas tá difícil, já tem um tempo que a gente não... A Libertadores foi até uma surpresa, eu acho que a gente foi longe, a gente não esperava. Não era esperado. E... Só que decepção em cima de decepção tem um tempo. Eu tô, desde a demissão do Muricy, eu já tô desgostosa aí com o São Paulo. E aí vai largando, né? A gente torce porque a gente... Gosta mesmo. A gente não larga. Largar assim que eu digo, vai largando, vai deixando um pouco de lado, né? É, o Eduardo é bem mais fanático do que eu. Eu acho que ele tem um amor quase que doentio, assim. Vocês vão? Bom, é o meu primeiro amor, então... Não tem jeito. Não tem jeito. Vocês vão ao jogo? O primeiro amor do homem, geralmente, é o time de futebol, né? Vocês vão assistir o jogo junto? Vamos sim. A Libertadores eu não fui, acho que fui em poucos, mas ela por conta da Alice, da a gente ficava com ela, eu ficava com ela e ele ia. Eu fui em todos lá, né? Você foi em todas? Todos os jogos foi? Foi sim. Você é torcedor, não? Sou desde 2005. Dos primeiros, né? Foi quando começou, bastante... né? Isso, eu tornei sócio-torcedor depois da final da Libertadores 2005. depois de ter ficado 9 horas na fila pra comprar ingresso. Caramba. Aí eu resolvi me tornar sócio. Desde então eu sou sócio torcedor. Legal. Mas você não tá assim, igual o Mota, não, né? O Mota extrapolou. Não tem mais roupa, por isso que ele não vem pra rádio. É. Ele rasga, fica nervoso. Vai rasgando. Rasga não chego a esse ponto, não. Aliás, fico nervoso, mas não chego a esse ponto. Isso aí. E como é que é você assim? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem que vocês acham que vai ser campeão? Ou não dá pra saber? Olha, o que eu acho... Bom, que eu vou torcer pro Atlético Mineiro ser campeão, o Grêmio, o Flamengo... Não tem a dúvida. Mas vocês têm que torcer pra qualquer um, menos o Palmeiras, Santos e Corinthians. Isso. Não, mas é lógico, mas isso faz parte do torcedor. Tá certo. Eu ficaria espantado se você falasse pra mim que ia torcer pro Palmeiras, ou pro Santos, tá ou pro certo. Corinthians. Aí eu, sim. Não, eu acredito que, né? Talvez ou o Palmeiras ou o Atlético Mineiro que vai... Levar? Vai levar isso. Tomara que o Atlético. Seu Bento, então é isso aí. O Santos. Enquanto o Sombra chega, você fala do Santos. RG, desculpa, passou despercebido no começo do programa. Né, recomendação sexta-feira, 5 medalhas de ouro. Qual a recomendação? Sexta-feira, último final de semana das Olimpíadas. 5 medalhas de ouro já? É. Ah, então hoje é dia de brincar de pai de santo. Como que é? Ah, só com fumo no cachimbo. Boa, RG. Boa. Então vamos ao Santos. RG, é o seguinte. Diga lá. Lucas Lima tá de volta. Lucas Lima tá de volta também. Tomara que aquele Lucas Lima, sim, esteja de volta antes. Será que o problema tá do Lucas Lima... não é o problema do salário atrasado, RG? Não, porque ele isso não é experiência. Ele já tem essa experiência, tem? Já passou por isso. É um cara calejado. Segundo o Modesto Roma, até o final do mês vão quitar aí as pendências. Não acredito que seja isso, não. A coisa deve ter extrapolado mesmo no sentido de negociação. Entendi. Essas coisas podem ter mexido. Então volta, diz ele que está voltando legal, está voltando inteiro, vamos aguardar. E o Vanderlei também, né? Vanderlei volta, também pro gol. Então o Santos vai com o que tem de melhor contra o Curitiba. E a missão é essa, né? Boa. No mínimo, manter a vice-liderança. Né? É. Certo. É isso aí. Boa. Tá bom. Olha, mas o Curitiba lá também é pedreiro, hein? Ah, sim. Mas o que cabe pro Palmeiras... Vai saindo dessa... RG, jogar com o Curitiba lá é tão ruim quanto você... tentar salvar alguém que tá se afogando. Mas lá é ruim. A chance dele te afundar junto lá, é grande. Lá é ruim jogar contra o Curitiba, jogar contra o Atlético Paranaense. É ruim. É sempre ruim. Contra a Chapecoense lá. Mas você tem que impor. Não adianta. Não tem jeito. Se você quer ser campeão brasileiro, se você almeja isso, você tem que chegar lá. Pessoal, e tem que ganhar, não, pô. Não é também esse bicho papão, não, viu, mano? Lógico. O Palmeiras foi lá e ele não ganhou por uma falta de... Se você for lá e não jogar, o cara tem a torcida lá, o cara... Né? O cara vai impor o jogo dele e vai ganhar. Então você tem que chegar grande, tem que impor o seu jogo e tem que ganhar. É só isso. Pô, tá tão legal. Boa noite pra vocês. Boa noite. E aí, Shadow? Mas tá tão legal a Olimpíada que tá dando até um tédio de imaginar no futebol, meu. Acaba do... Aproveita que acaba. Aliás, é a mesma impressão sobre que você tem de tá terminando a Olimpíada como tá terminando a Copa do Mundo, não é? Porque aí você vê aqueles... Cada baita jogo de futebol, aí você fala, putz, vou ter que voltar aqui. Eu acho a Copa do Mundo muito legal. Não, eu também muito acho. Legal. Mas, Domênico, eu prefiro... Mas a sensação é a mesma, não? Gosto não. Mais de Olimpíada. É mesmo? Você gosta mais de Olimpíada? É que a Olimpíada mexe com você, desculpa, João, mas mexe com você no sentido do teu... Que é patriotismo? Do patriotismo e também no sentido de torcer pelo cara que merece. Por exemplo, ontem a minha torcida pro Bolt era... ele conseguir a porra O Bolt, não. Mas o Bolt é sensacional. Porque o cara é um show, cara. Você tem que reconhecer. Não, não precisa nem torcer. Né? Sabe, Domingo, quando existe aquela coisa que é porque é, não sei te explicar porquê. Mas, sei lá, eu gosto de Copa do Mundo, gosto. Mas eu não sei se o que mais mexe com Copa do Mundo é que fica aquele ambiente meio de festa do que propriamente todos os jogos. Porque tem uns joguinhos de Copa do Mundo que são horrorosos, né? Tem uns joguinhos que são ruins de lascar, é terrível. Não, tem. Como agora, tem, a Olimpíada tudo. Tem a nata do esporte, do... É sabe? Tudo, né? Toda eliminatória tem uns caras que são bons, dão show demais. É muito bacana a Olimpíada. É evento de ponta rabo, de e todo lado. Copa do Mundo, a tua seleção saiu, acabou. Mas não tô falando isso porque a Olimpíada dessa também. Vez é no Brasil. Não, em qualquer lugar, lógico. Sempre gostei muito de Olimpíada. Eu também tudo acho bem, legal. Que vou ficar agora 4 anos sem assistir praticamente nada de atletismo, nada de piscina. A gente não assiste. Nada, né? Mas Olimpíada é um baita evento legal. Mas eu acho que é natural isso, né? Vocês também acham? Vocês gostam? O casal, hein? O casal. Não, o Edu e a Janaína. É muito legal mesmo. Semana passada nós fomos ao Rio, assistimos vôlei, vôlei de praia, atletismo. E hoje à noite já estamos indo de novo para assistir a final do futebol. Peraí, vocês estão indo hoje à noite pro Rio? É, meia-noite. É mesmo? É. O Eduardo é muito fanático por esporte. Então, assim, tudo que é evento esportivo, ele gosta. E eu acabo gostando também. Mas, assim, eu acho que o clima, é o que você falou, o clima de Olimpíadas é diferente, né? É diferente. São muitos esportes, são muitas modalidades, é muita gente jovem, é superação. É, o Rio de Janeiro, fora que, assim, eu acho maravilhoso, mas tá a maravilhoso. A cidade é muito bonita, né? Tá tudo muito... Assim, dentro do possível, né? Uhum. Tá muito organizado, tá limpo. A gente não enfrentou nenhuma dificuldade, não teve tumulto. Então, assim, é uma festa muito bonita. Vocês vão quando? Hoje? Hoje meia-noite. Vai levar a filhinha, não? Não vou. Não, né? É porque ela tem 2 aninhos e 10 meses, ela ainda não aproveita. Né? É. Gastar dinheiro com quem não entende não vale a pena, né? Por isso que o Mota não pode ir pra lugar nenhum. Não, o Mota não dá... Meu, Mota... A gente não leva o Mota nem no cinema, cara. Gente do céu. O Mota... Tem que explicar o filme. Não, Frozen dá pra levar. Frozen dá pra levar. Frozen. Mas tá muito legal, eu acho. É muito bacana. Ó, até, olha, lançamento de dardo, arremesso de peso... O outro brasileiro lá ficou em quinto lugar no arremesso de peso. Qual é o único esporte que você não curte das Olimpíadas? Ah, é difícil, hein? Golfe. Golfe é chato. Golfe. Pô, mas golfe eu não curto de jeito nenhum. Mas é chato. Fora de Olimpíada, dentro de Olimpíada. É chato. Eu também. Bem lembrado. Golfe. Golfe, eu... Porque golfe é aquela coisa muito monótona. A gente nem sabia que existiam, né? A gente nem sabia que existia um determinado espetáculo... Decátulo, então, não sabia nem o que era. É, mas os outros. Mas, ainda, por exemplo, ainda o badminton atrai, é uma, né, porcaria também. Os outros. É chato mesmo. O que é o badminton, mano? É peteca, velho. É tipo peteca, velho. É ruim. Ah, mas eu acho que esgrima supera, viu, mano? Esgrima eu acho legal. Você gosta de... Eu não sei se é porque eu tinha um vizinho que ele lutou pelo Brasil em Pan-Americano. Ah, mas esgrima eu acho que seria mais legal se não tivesse capacete e roupa apropriada. Isso, mano, aí morre. Ah, tinha que ser, velho. Aí que ia ficar legal, aí que ia dar graça. Na minha adolescência, eu tinha vizinhos que eram muito ligados à esgrima no Brasil, principalmente o pessoal do Banespa, né? E competia em Pan-Americano. E eles que bancavam pra ir, viu? Não tinha essa federação por dinheiro, imagina. Velho, meu vizinho tá preso hoje, o do Sombra era esgrimista. Eu assisti muita competição de esgrima, olha, cara. Legal. A diferença, mano. Achei muito legal também levantamento de peso, a gente ficou assistindo bastante. Legal demais, cara. Nunca tinha visto e eu achei, Não, os caras... Por exemplo, tem um esporte que eu não sabia como é que funcionava, também porque o Brasil acho que nunca chegou e a gente pouco assistia, né? Ah. E foi o esporte que lá, o rapaz que pula com a vara lá, como é que chama? Salto com vara. Pensei que você ia falar do moto, mas tudo bem. O salto com vara. É um esporte, RG, que também você precisa de um... De uma vara. Não é isso. Uma técnica. É uma estratégia, né? Sim. Envolvida. Sim, porque aquela hora que ele falou, não vou pular agora e vou pular mais alto, aquilo requer uma estratégia do cara também. Tem que estar ligado o técnico, tem que estar ligado o atleta. E eu não sabia como é que funcionava. Agora, só viemos a descobrir, talvez a maioria, nessa Olimpíada. Agora, de 90% dos esportes, gosto, torço, acho legal. E às vezes, independente de ser brasileiro, eu gosto, etc., eu acho bem legal. Agora, eu vou falar, o vôlei, pra mim, é insuperável. Muito legal mesmo. É demais. É top. A gente assiste. Os dois. Mas, assim, lógico, mais apego ainda pelo vôlei de quadra, mas os dois são importantes. E vou dizer uma coisa, não sei se... eu já vi muita gente falar isso, e eu não posso deixar de falar também. O Luciano do Vale tem grande culpa em todo esse processo do brasileiro gostar de vôlei. Do Jornada nas Estrelas. Porque ele que pegou aquela coisa lá de criar os eventos. Culpa não, grande mérito, né? Ah, tem. É, culpa entre aspas, né? Grande mérito. Porque, ó, foi ali, no Luciano do Vale, que a coisa começou. E eu acho que... Vocês são muito novos, aliás. Oh, muito obrigado. 31, vocês são super novos, né? É, então, da época do Giovanni. Vocês são da época do Giovanni. Eu peguei aquela geração Renan, Montanaro, Xandó. William. Foi ali que a brincadeira começou. William, Badalhoca, Mauri, Xandó. Xandó, hein? Assistiu aquele grande jogo no Maracanã? Renan. Com chuva. Sábado à noite, com chuva, a quadra ficou toda molhada. Não sei se vocês sabem disso. Vocês lembram disso? Foi um evento. Não. Brasil e Rússia. Mas no estádio do Maracanã. No estádio do Maracanã. Do Maracanã. E choveu demais. Aí, a quadra ficava bem centralizada no meio do gramado. Você imagina a loucura que era, né? Aquele estádio imenso, quando o Maracanã ainda era o grande Maracanã, que hoje ele foi hoje é que nem meia entrada, é meio Maracanã. É igual Morumbi. Público. É igual Morumbi, né? É, então. Aí, o que acontece? Tá a quadra lá no meio. Só que choveu demais. Muito. Né? Não tinha teto, choveu demais. Pra poder ter o jogo, eles pegaram todos os carpetes que serviam de passarela para os atletas chegarem dos vestiários à quadra, pegaram, cortaram os carpetes e colocaram os carpetes na quadra. E com fita adesiva demarcaram a quadra em cima dos carpetes. E pro jogo, era um amistoso. E teve o jogo, agora me desculpa, não lembro quanto foi o placar. Brasil e Rússia. Rússia era um puta time. A Rússia sempre foi grande time. Sempre. Na época era União Soviética. União Soviética, né? Então era mais forte ainda. Que eram todas as repúblicas soviéticas juntas. Então tinham times fantásticos, né? E a gente pega eles agora, né? Se eu não me engano. Ah, é hoje? É, 10h30. Hoje? Hoje? Que delícia hoje. E eu acho, não sei, do que a gente viu Brasil e Itália, eu acho muito difícil muito o Brasil levar. Muito difícil. Muito a Itália jogou muito contra o Brasil e agora contra os Estados Unidos também. Ganhou dos Estados Unidos. De virada, né? Estavam perdendo. Não. E a Itália chegou na final, né? Olha, comentou esse no comecinho do programa, olha só, a Itália tirou os Estados Unidos. Esse jogo no Maracanã foi o grande desafio de vôlei, denominado grande desafio de vôlei, né? Foi no dia 26 de julho de 3-1 pro Brasil. De 83, vocês deviam estar... Nem nascidos, né? Nossa. 96 Caraca, mil pessoas no Maracanã. 96 mil tinha pessoas. Tinha pouca gente. Hã? Não tinha muita gente. Quase nada. O jogo de futebol hoje não leva. Não mesmo. Né? Olha os times aqui. Ah, e o Brasil ganhou de 3-1. Maravilha. Legal. E a galera pedindo... Tomara que se repita, né? O Jornada nas Estrelas. E ele deu um Jornada nas Estrelas. Você sabe quem era o levantador reserva desse time? Não faço a menor ideia. Sei. Bernardinho. Legal. Tinha o Bernardo e o Bernardinho. E depois casou com a Vera Mossa, que era da seleção feminina. E aí nasceu o Bruno. Ah, legal. É super interessante, história de futebol, de vôlei, a gente gosta bastante. Eu sou, como eu falei no início, eu sou bem desesperada, eu torço muito. Eu falei pra ele, eu tô até cansada, eu falei, não vejo a hora de acabar, porque eu não aguento mais torcer, me descabelar. Porque não tem jeito, por mais que a gente saiba que não tem muita chance, ou que, enfim, tem outras seleções, outros países melhores, eu continuo nesse torcendo. Nesse momento, desculpa te interromper, a produção do estádio está colocando aí no nosso vídeo, que você pode acompanhar no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, imagens desse jogo entre Brasil e União Soviética. É uma coisa fantástica. Daqui a pouco ele vai voltar. Só tem um detalhe, né, Sombra? Ah. A pontuação era totalmente diferente. Talvez vocês não lembrem. Você tinha que... Ia só até 15. Mas para fazer um ponto, você era difícil fazer um ponto. Você tinha que confirmar. Tinha que fazer a vantagem, depois aí era o ponto. Mas às vezes fazia vantagem, outro ia fazer vantagem, ficou naquela coisa, né, Sombra? Ficava trocando vantagens, né? Um pra lá, um pra cá. Que vocês veem na quadra em bege é carpete. Não tem nada a ver com as quadras. Meu, esse negócio de jornada, mas a galera ia... Jornada nas Estrelas? Era uma coisa louca. E é o delírio, cara. E delírio. E eu achava que o inventor da Jornada nas Estrelas era o Tandy. Não, Jornada foi o Bernardo. O Tandy não é o Viagem ao Fundo do Mar? Não. Viagem ao Fundo do Mar? Ele fazia também. Ou foi o Renan ou o Montanaro? Foi o Renan ou o Montanaro. Ele chegou a repetir, talvez. Ah, ele repetiu pode ser. Sim, repetir. É que hoje virou o saque de... Alguém deu o saque padrão, né? Agressivo. Só que hoje, os caras hoje estão descendo a marreta, tá complicado. O Wallace joga demais. Cada pancada, velho. Alguém deu o... Não sei que time aí, alguém deu Jornada nas Estrelas. É mesmo? Olha, então já é mais difícil. Olha que coisa, o saque Jornada, o fundo, Viaja ao Fundo do Mar... Ele foi executado pela primeira vez no Brasil por Jorge Melo Bittencourt na década de 60, mas só foi popularizado na década de 80 e usado oficialmente pela primeira vez na Olimpíada de Los Angeles em 84, num jogo contra os Estados Unidos, que acabaram perdendo de 3-0. Os caras ficaram surpresos e confusos com o saque. Era umas pancadas, velho, porque é um corte, né? Na verdade, você tá cortando só que do fundo da quadra. Do fundo da quadra. É, na verdade é isso aí. Acho que foi o Montanaro, e depois os outros também começaram. O Montanaro, o Renan... Mas quem inventou o bagulho? Foi um atleta chamado Jorge Melo Bittencourt. Brasileiro? Brasileiro? Agora. Não tem página dele pra gente entender aqui. Mas pelo nome parece, né? É. Muito bem, continuamos aqui com o Estádio 97. Ô, Benjamin, vai você e a porra dos esportes que você gosta pro inferno. Sombra. O Benjamin não gosta de esporte. O Benjamin é chato. É. Ah, é legal falar. Tá reclamando com a menina que tá falando do vôlei. O Benjamin paga de nadador de natação, velho. Usa banha no braço. Nadador de badminton? Pode ser. Posso comentar uma coisinha aqui? O Benjamin é um escroto. Diga, Janaína. Você tava falando que foram 96 mil pessoas, né? É. Banha no braço. Meu pai... E aí eu já aproveito para mandar um beijo para ele ficar menos ansioso. Ele falou que teve um jogo no Maracanã em 1963. Eu não sei se é verdade, tá, gente? Brasil e Paraguai, acho, Fla-Flu. Né? Fla-Flu. Meu pai é fluminense e ele falou que deu 163 mil pessoas no Maracanã. Não, teve um que deu 200 mil, foi um jogo da seleção brasileira. Eu estava em 69. Brasil, você estava, velho? Brasil e Paraguai. Nós saímos daqui e fomos... Tem testemunha disso? Tem. É, quem? Matheus Capotorto. Quem é esse cara? Que é o que organizou a excursão. Morreu. Não, tá louco. Tá morto. É funcionário do Bourbon, do resort. Ah, tá louco, é? Você tá louco. Ah, então tá bom. Então vamos ver. Abração pra perguntar pra eles. Abração pro Matheus, pô. Muito bem. Fui consagrado lá, os caras me chamaram de bicha lá no Maracanã. Você tá brincando. É. Naquela mentiram, época, né? Já... Não, mas quantas pessoas tinha nesse jogo? Quase 200 mil. Que 200 pessoas. Mil só deu na final de 50, né? Quase 200 mil. Mas teve um Brasil e Paraguai que... Teve 200 mil também? Quase, E aí tinha a mania de soltar aqueles balões, as bexigas, né? E eu com cigarro aceso. Aí na hora que eu fui bater, explodiu. Galera, você já fumava em 69? Comecei a fumar com 14 anos. Nossa, então foi em 42. Absurdo. Graças a Deus você parou aí, Gê. Graças a Deus. Então foi em 42. É que a RG com 14 anos já dirigia carreta e fumava. Mas esse jogo de vôlei que você falou, eu tava naqueles do Ibirapuera. Também era legal. Mas teve, Atlântica, Boa Vista e Pirelli. Pirelli com aquela camisa azul linda colorida. Puta, e cada vez que o Bernardo dava o Jornada nas Estrelas. E tinha um outro lá, aquele... tinha um outro saque também. Viaja ao fundo do mar. Viaja ao fundo do mar. Mas no Ibirapuera, o objetivo era quase por causa da luz, bater, né? Por causa da luz. Mas a luz pra voltar, o cara se confundia. Puta, quando o Bernardo dava aquele saque, o Ibirapuera ia abaixo. Quando fazia ponta, então, putz. Nossa. Ficava o Bernardo... De não sei quantos metros de altura, aquela porra que você fala, e agora? O Bernardo que é político hoje, né? É político do Rio. Que pena. E o filho do Bernardo, o Phil Reichmann, é um dos maiores surfistas que tem. Brasileiro, mora fora. O Bernardo ontem não entregou a medalha? Entregou. Ele que entregou. Foi ele mesmo. Muito bem. Você aí tá no seu carro, tá estacionado, vindo do Estádio 97, tá esperando sua mulher voltar das compras, né? Fica tranquilão aí. Mas cuidado! Às vezes você tá tão tranquilo, né? Bateram no teu carro. Bateu, Desce lá pra ver quem bateu no teu carro. Desce. Azedou, hein? Olha quem bateu. Quem? Azedão. Ivete Sangalo. Mas a Ivete tem seguro da HDI. Você deu sorte, hein, meu rei? É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E um detalhe, eu tava no carro vindo, eu só quero fazer, por incrível que pareça, quero fazer a defesa do moto. Vocês falam que não dá pra levar uma moto em lugar nenhum? Mentira. Eu levei uma moto uma vez, junto com meus filhos, na época, pra assistir Madagascar 1. E ele tava entendendo tudo. Só uma hora que ele perguntou assim pra mim: mas o Benja, por que que aqui no filme o leão fala, a onça fala, e na vida real, às vezes eu vou no zoológico e eles nunca falam? Aí eu expliquei, moto, olha, é um desenho. Né, isso é uma ficção, não é verdade. Como na vida real nunca fala. Paciência, ou na época eu expliquei com paciência porque ele eu não sabia que ele tinha problema. Aí mas depois... você é culpado disso. Porque você mandou ele ligar pro leão. Lembra? E ele ligou. Esse idiota. Pega. A menina ficou três dias sem falar comigo. É sério, mandou o cara. Agora, vamos contar a história direitinho, né? Isso foi o seguinte, foi o leão, era técnico do Corinthians. E aí eu cheguei pro... Eu já tinha pego o telefone do zoológico, né? E aí, na hora que o Mota entrou no estúdio... Eu tava fingindo que tava no celular e falei: ô, Mota, o negócio é o seguinte, o leão. Porque era o jogo do Corinthians no dia, lembra, pá? Era jogo do Corinthians. Falou, o Corinthians tá indo pro Pacaembu, liga já pro Leão. O Leão vai dar uma entrevista pra gente do ônibus do Corinthians. Meu, é histórico isso. Mas liga agora, ele saiu correndo. Quando voltou, lembra, chutou a porta. Imagina a moça do zoológico, o cara ligando. Aí, não, eu perguntei pra ele, Mota, imagino, três dias depois, porque ele ficou sem falar, aquelas TPM dele, né? Aquelas coisinhas todas. Eu falei, Mota, o que, que a mulher falou? Ah, a mulher falou, seu babaca, você não tem mais o que fazer, não. Ele ligou e falou, cadê o Leão? Você falou do Ibirapuera? Como também naquela época eu lembrei, você ia naqueles jogos de futsal... O Jackson, Douglas, o Pança. Não, eu não ia, eu assistia. Pô, os jogos do Brasil, aquele Jackson e o Douglas era brincadeira que ele jogava TV de bola. Mesmo, porque geralmente os jogos passavam na TV, eu achava bem legal. Também era um time de futsal bacana. Porra. Futsal não tem Olimpíada, né? Não. É estranho isso, e deveria né? ter. Errado. Acho que era melhor ter futsal. Tem canoa de ponta cabeça, tem canoa deitado, tem canoa girando com giz de cera. E vai entrar agora skate e surf. E surf. É, não isso entendo é porque não tem futsal. E o Dana White tá querendo colocar MMA também. Ah. É verdade. É? É. Ele tá pedindo aí agora pro... Então pedindo pra entrar na próxima Olimpíada também é o Poly Dance. Que é um outro aí. Nome, vai ser... Aí, o Bob vai se dar bem. Poly alguma coisa. Não é Poly Dance, mas ser Poly alguma coisa. Pô, ah, mas isso aí... Tem mano. Umas minas aí no Brasil que vão se dar bem pra caramba. Ah, mano. Vai. Brasil, primeiro lugar. Ah, mas aí o Poly Dance não é esporte, né, mano? É uma dança. Ah, mas o que tem de coisa lá... Não, é esporte sim, mano. Ah, mas aí é mais uma dança do que um... Mas tem umas modalidades esportivas chatas na Olimpíada também mesmo. Lógico que tem. Qual que é a mais chata pra você? Olha, não, badminton é uma coisa... Essa daí é o mais trash, cara. Badminton, hockey na grama, que dá dor nas costas só de olhar. Aquilo é chato. Golfe. Golfe, legal. Nossa, chato pra caraca. E handball. Ah, não acho ruim, não. Eu não gosto de handball. Ah, eu gosto. Não acho ruim, legal. Não acho ruim, não. E tem outro que vão me xingar, melhor não falar. Mas a produção tá certa. Ele tá fazendo. Se você tensiona. Você tem alguma intenção de falar de vôlei. E de praia, você gosta também? Praia é legal. Também é legal. Ontem foi sensacional. Até uma hora da manhã vibrando. Eu fiquei assistindo também. Também é legal. Porra, velho. Você tá louco, pô? Agora que o Bolt. O Bolt é sensacional. Viu um pouco de sexy hot do agora que a produção falou aqui, tá certo. Por que que o cavalo não vai pro pódio? O cavalo que faz tudo. Ele que pula. Assim, tá. Mas tem uns cavalos que vão. É verdade. Tem uns cavalinhos que vão, viu? Pode olha, falar em cavalo. Atenção, tá rolando agora o pedágio sem parar. No posto Shell Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222. Motinha tá por lá, hein? É na pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Então, pedágio estádio 97 sem parar agora, acontecendo no posto Shell Chaparral, na Condessa Elizabeth Robiano, 2222. Daqui a pouco vamos entrar ao vivo de lá com os ouvintes do estádio 97. E agora vamos aos nossos ouvintes aqui pelo telefone no 3284-7097. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Também Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Oferecimento de Eliar. Recomendada pelos especialistas em bateria. Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. Onde viu o sapinho para mim? O sapinho faz a... Alô? Alô? Opa, quem fala? É o Eric, o músico. É, eu quero na torcida estado 97. Ah, é o que dá aula de violão? É. Isso, sei de novo. E aí, mano, descolou mais uns alunos aí ou não? Opa! Isso é 97, é sucesso, mano. Aí, mano, você tem que anunciar agora aqui, velho. Acabou, já bate. Já teve dois test drive aí, mano. Tá é louco, essas horas. Já viciamos, né, mano? Já experimentou, viu que é bom. Ô, velho, manda o nome completo, vamos lá. Eric Xavier de Souza. Quantos anos você tem? É, 28. 2.8, RG. Café Vieira é... Aí sim, o Elixir da Vida, sensacional. Xavier, salvou a hora. Salvou. Nota 5. 5 como 5? Café, pô. Tudo isso? Ah, Domênico. Mas falando de café, tem que dar 10. Nossa, não tem nada pior que café. Sensacional, salvou a hora, RG. É nóis, ó, é uma das poucas coisas que o cheiro é melhor que o gosto. Você tá louco, vocês não sabem. Vocês não sabem apreciar o que é bom da vida. O café é o elixir da vida. Ah lá, ouvinte. Lógico que é o elixir. Lógico, lógico. O elixir é a coisa mais sensacional. Como é que você pode acordar sem um café, RG? Não existe, não existe essa possibilidade. Para. Eu prefiro mil vezes um suco do que um café. Ah, a gente sabe o que você prefere. Suco, refrigerante, velho. Mas café bom aquele, de manhã. Você pega aquele refrigerante, velho, que você saca da geladeira, o negócio ele desce rasgando a sua corda vocal, garganta, esôfago, faringe, laringe, a porra toda. Velho, não tem nada melhor igual café, mano. É legal, mano. É legal. Dá a impressão assim que você tá doente, cara. Que doente, cara. Café e chá é coisa de doente, cara. Ah, para, que café e chá não tem nada a ver café, uma coisa com a outra. Café, chá e bolacha água e sal. Não, é pra quem tá doente. E canja? Então. Não, canja me. Olha, canja me influencia psicologicamente a pensar que eu tô doente. Olha, eu prefiro tomar soro na veia do que café. Canja? Nossa. Vocês gostam de canja? Não. Não, eu gosto de sopa. Canja. É, mas canja? Não, canja é horrível. Chá também. E eu também não gosto de café, não. Também não. Aí xinga ela aí. Cada um tem um. Mas você me xingou aí, mano, porque a gente não gosta. Lá perto de casa tem uma fábrica de café que fica, os caras ficam. Como é que faz aquele processo lá que o cara deixa o café. É torrefação. É, eles ficam lá torrando o café, jogando pro lado e pro outro. Aí fica aquele cheiro de café, aí é bom. Não, o cheiro é bom. Mau gosto não. O cheiro é bom. O gosto do café. Ô, velho, e qual que é o bairro aí? Beverly Hills brasileira. Vila Maria, velho. Eu morei aí, eu morei na rua Togo. Você tá concordando agora? Ó, o idiota não sabe nem a senha dele da internet aqui. Não é minha, você é novo, colocou na rede errado. Nossa, eu perguntei. Comprou um Note novo, hein? Não, esse aqui. Nossa, esse aqui tá comigo faz tempo. É meu carro. De gente rica. Não é isso, sua besta. Eu falei que é o guest, não é o corp. Calma, meu, tava lá. Eu garanti a vaga pra torcida. Tá gritando com ele. Garantiu. Segunda-feira, você tem tempo pra estar até as 5 da tarde na rua, na Alameda Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Tutóia, no número 77 da Tutóia? Tenho. Só fazer um anúncio assim pro meu professor, por favor, não me dê falta, é por um bom motivo. Aí, velho, pega um atestado, velho. Pega um atestado e mostra pro cara, fala, se você me der falta aqui, se você não abonar essa falta aí, eu te processo. Quer te falar, se tiver o Eric Clapton e o B.B. King no penhasco, você salva quem? B.B. King. Se tiver Stevie Ray Vaughan e Steve Morse, você salva quem? Steve Morse. Caramba. Se tiver Jimmy Page e Jimi Hendrix. Pô, Jimi Hendrix. Esse é o pai da guitarra. O cara é bom, velho. Mas peraí, velho, você tá fazendo administração, mas você é músico. Você quer abandonar a sua carreira artística? Não, é pra administrar a carreira, pô. Ah, isso aí você não precisa, velho. Você é louco, vai fazer administração pra administrar a tua carreira. Mas, ô amigo, e com relação ao Corinthians, os empresários, os agentes estão aí pra isso, velho. É lógico. Você sobe no palco pra tocar e o cara assina teus contratos e faz você ganhar dinheiro. É lógico, você tem que se preocupar em tocar bem. Mas, ô amigo, e por falar em tocar bem... A banda do Corinthians não tem tocado tão bem assim, nossa, cara. Nossa, que clichêzão. Trocadilho. O que você acha dessa partida contra o Vitória? O Guilherme vai jogar improvisado ali de centroavante. Improvisado não, porque ele já jogou assim no começo da carreira. Mas agora ele volta a atuar assim pelo Corinthians. O que você acha? Você acha que o Cristóvão acertou? Ou você manteria o André ali? Não, pelo amor de Deus. André é um lixo. Eu nunca gostei do futebol dele, pra falar a verdade. Eu acredito que toda mudança é válida, mas assim, os jogadores do Corinthians estão muito ruins, precisa experimentar, contratar, podia até trazer o Robinho lá do Atlético antes de ter contratado, o Barcos também concordo, mas se mover, sabe, o Romero, esses caras aí, não dá não. Ah, mas eu não queria o Robinho no Corinthians não, cara. O Robinho nem poderia jogar no Corinthians, ele era um cara extremamente identificado com o Santos. Aí eu acho que já fica meio complicado. Ah, mas quando o dinheiro fala mais alto, não tem identificação não. Ah, mas é que tá, velho. O problema é pagar o salário que o Robinho recebe, né, velho? Aí não dá não. Mas, ô amigão, e com relação aí às próximas partidas do Corinthians? O Corinthians vai acabar pegando a Ponte Preta fora, vai jogar contra a Ponte em Campinas. E depois ele pega o Sport aqui também na Arena Corinthians. O Corinthians, nesses três jogos que o Corinthians fará entre Vitória, Ponte Preta e Sport, tem que fazer no mínimo 7 pontos, hein, cara? É complicado. Corinthians às vezes costuma dar milho pros caras, pô. Ah, mano. Mas... Pô, tomou um atletário do Grêmio, time do Sul. Desculpa, respeito a torcida do Grêmio, mas, pô, tá forte no campeonato, mas Corinthians tinha que... Pelo menos fazer 1-0, assim, ganhar... Pô. Ô, oh, mano, mas é... Ó, oh, vamos tá lá. Tá dormindo, cara. É, o cara tá dormindo. Você, tá de brincadeira. Você, usou, você começa a falar a frase e para no meio. Você fala uma frase e para no meio. Isso é rádio, deixa um vácuo, não é legal. Você tá fazendo alguma outra coisa, você tá com alguma atividade paralela aí, velho, é falando com a gente. Você tá no palco, você tá fazendo um solo e para, de repente. Não, foi mal. Não, então, ó, atenção, velho, ó, desce pra terra, atenção. Vou te fazer uma pergunta agora com relação aí a um assunto quente do Corinthians hoje. O Coringão, ele tá liberando por empréstimo aí o André e o nosso querido Luciano. O André, tomara a Deus que seja comprado aí pelo Sporting, cara. Mas o Luciano tá indo aí pro empréstimo de uma temporada. Não, se precisar, eu levo. Vai com Deus, pelo amor de Deus. É, cata um moleque da base e muito melhor. É, mano, o Corinthians, ele tem dois caras jovens ali. Tem o Isaac e tem o Gabriel Vasconcelos também, que acabou retornando. Mas eu não acho que eles terão chance agora, não. Você imagina o Isaac joga um Corinthians, Palmeiras, é Moisés contra Isaac? O juiz tem que ser o Abrão. É, um clássico hebreu. E o bandeiro, o Jacó. Não, é. E no outro, o Samuel. Tinha o Jacózinho no futebol. Mas que deu chapéu no Maradona no Maracanã, lembra? O Jacózinho? Foi, o Jacózinho do CSA. Não foi no Maradona, o RG, que ele deu um chapéu no... Era jogo de despedida de alguém. Não era do Zico? O Jacózinho jogou na despedida do Zico? Eu não me lembro se era do Zico. Eu sei que foi um jogo de despedida e o Jacózinho deu um chapéu. Foi, se eu não me engano, no Maradona. Quase caiu o Maradona. Põe aí no YouTube, vê se é isso mesmo. O Sérgio Louco vai procurar. O Sérgio Louco é o caçador de vídeos. Então, aproveitando aí pra finalizar, manda seu placar aí, velho. Amanhã tem Brasil e Alemanha. A revanche do 7-1 no Maracanã. Não é revanche. É sim, mano. Se o Brasil ganhar o ouro. Se o Brasil ganhar o ouro, será revanche. Não tem revanche nenhuma. Tem sim. Imagina. Tem, pô. 7-1. Tem... Foi humilhante. Não tem revanche nenhuma. Tem sim, mano. Se meter 7 nos caras, devolve. Não, se o Brasil ganhar amanhã, lindo, maravilhoso, ganhamos o ouro. Mas se ganhar. Mas não tem nada de revanche. Não pode misturar. O 7-1 é a maior derrota da história do futebol mundial. Se o Brasil meter 7-1 amanhã. Também não. Acontece, velho. Não tá o Neuer, não tá o Schweinsteiger. Mas é a Alemanha. Alemanha. O Santos já tomou 7-1 do Corinthians e também não fechou, velho. Sem radicalismo aqui, vai. Deixa eu perguntar aqui pro casal estranho no ninho aqui. Vocês acham que amanhã, por exemplo, vamos supor que o Brasil ganhasse de 7-1, 7-0, poderia ser encarado como um estamos kits? Não, jamais. Aí, ó. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não estamos kits, mas deu um troco. Que deu um troco, lógico que dá, mano. Os negros me deram uma nota de 100, eu tô devolvendo de 10. Ó, vocês estão minimizando aí a medalha de ouro do Brasil. Não! Então sim. Isso é uma coisa totalmente distinta. Eu acabei de falar que se a medalha de ouro vier, vai ser legal pra caramba. Agora, não tem vingança do 7-1, não existe. Mas a Alemanha já tem medalha de ouro? Vão fazer como se fosse. Vão... Aí se perder, vão fazer o quê? Barba e cabelo, né? Exatamente. E outra, mano, tem que parar com esse negócio. 7-1, já foi, velho. Mano, passa uma borracha aí, vida que segue. Mano, já era. Ô, não é não, Domênico? Você vai ficar... Ai, mas aquele 7-1, velho, passou, tomou 7, beleza. Ok, foi uma vergonha, concordo. Mas vai ficar remoendo isso aí até quando? Mano, desculpa discordar, mas não dá. É o país do futebol. Quantas e quantas pessoas esperaram por aquele dia? E assim, a gente... Meu pai, por exemplo, é muito fanático por futebol, né? Eu gosto de futebol por conta dele. Eu só escolhi o tricolor certo. O teu pai não tava naquele... O teu pai não tava... Se eu não me engano, eu conheço teu pai. Teu pai não tava naquele Fluminense Fla-Flu em 63 no Maracanã? Provavelmente. Sabia, era ele mesmo. E assim, eu acho que foi a maior vergonha que a gente já passou. Então, futebol, que é uma das poucas alegrias do nosso povo, aí não dava pra passar o 7-1 e achar que a gente vai esquecer pra sempre. Ah, inesquecível. E o Neymar pode fazer o que quiser e etc. Então, Mas eu não tô pedindo pra esquecer o 7-1. O 7-1 você pediu. Não, pelo contrário. O 7-1 é a maior vergonha do futebol brasileiro, isso é fato. Mas não dá pra ficar tudo que vai falar a respeito de seleção brasileira, ficar resgatando, ai, mas aquele 7-1, sei o quê. Velho, beleza, aconteceu, é bola pra frente. Mas quando o Brasil perdeu do Uruguai aqui, a gente fala até hoje também. Então acho que é difícil. Você imagina o 7-1. Acho que tá recente ainda também. E não foi 7. Não, a derrota pro Brasil de 50 não foi esquecida e jamais foi esquecida. Você imagina essa de 7. Pois é. Inesquecível. Não, vira chacota mundial, e a Copa aqui de novo, né? Hã? Na Copa aqui de novo. É, então, e de novo. E foi em casa. Então assim, eu acho que amanhã, se ganhar, ok, é o histórico ouro, o primeiro ouro da seleção masculina, mas é obrigação. Eu acho que a seleção alemã não tem nenhuma comparação com a seleção principal alemã. Então é obrigação, tem que ganhar. E eu espero que ganhe, porque eu vou ficar o dia inteiro longe da minha filha, então tem que valer a pena. Ah, mas essas crianças enchem o saco, vale a pena. Enquanto, perdoe-me a indelicadeza. Ela tá ouvindo agora vocês? Ah, tá sim, ela tá vendo pelo computador. Mas aonde vocês vão ficar no Maracanã? O Sombra falou, é tudo mentira, viu? Não faço ideia, onde a gente vai ficar? Qual que é o setor que vocês vão ficar no Maracanã? Ih, agora... Você me pegou. Quanto vocês pagaram lá no 380. Ingresso? 380 pila. Se um gringo estiver oferecendo aí 700 pau cada ingresso, vocês vendem? Não, não, de jeito nenhum. Um barão cada um. O Domênico tem mania disso. Às vezes ele ganha o ingresso. Dois conto cada ingresso. Vocês vendem ou não? Não? Uma vez ele chegou e falou assim, Sombra, não dá pra vender os ingressos da torcida estádio. Você falou, ô Domênico, você tá louco, cara. Você fica trazendo hábito errado aí. Ô Eric, um abraço pra você. Boa viola aí. Um abraço. Manda aí um abraço. E antes de você mandar um abraço, eu mandar um abraço aqui pro Wilson do Uber. Trazido pra cá, aliás. Aí, ó, Wilson, traga o Rudy aqui, ó. Paulista 1439, nono andar. É, uma boa. Ô! Fala, só passar o contatinho aqui, rapidão. É, Eric Singer, Facebook. É, mandar uns abraços pro Ivan, meu irmão. Marlene, Cíntia, Adriano Castelhano. É pessoal da ETEC Belém, Leandro, Elis, Giovana. Ah, já deu, né? E pra vocês. Ô, deixa eu te perguntar, só pra finalizar sua participação aqui. Músico também faz peneira em banda ou não? Igual jogador em clube? Sim. Você já fez peneira em alguma banda e não passou? Eu vi aqui. Uma vez. Qual a banda que você tentou lá e não foi? Foi um passe, aí fez o gol. Chamava Roots. Você não passou uma banda que chama Roots, né? A banda nem sequer fez sucesso, fez? Mais ou menos. Então tá bom. Valeu então, mano. Obrigado aí. Falou, Fera. Valeu, um abraço a todos aí. Um abração. Bom final de semana. Obrigado. Tamo junto, cara. Até mais. Tchau. Obrigado. Estádio 97 aqui na Energia 97. Tem oferecimento da BV Financeira? Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Os meus amigos são paulinos estranhos no Ninho que estão aqui hoje, o Eduardo e a Janaína, casal estranho no Ninho. Nova modalidade do estádio, é o casal estranho, né? Outro dia eu tinha mencionado aqui que eu li uma entrevista do Pintado, onde ele disse, olha, temos uma bela estrutura, babá, e agora um técnico que fala a mesma língua. Eu encarei como, assim, uma cobrança junto aos jogadores que, tipo, acho que eles não estavam gostando do técnico estrangeiro. É, pode ser. Mas eu não tenho muita confiança nesse Ricardo Gomes, cara. Não, tudo bem. Aí entra o segundo capítulo da história. Sim. O Michel Bastos, em entrevista, deixa eu ver qual é a fonte aqui. Eu já digo qual é a fonte, porque travou aqui o site, mas ele disse o seguinte, olha... pelo lado da comunicação é muito melhor, cada treinador tem o seu modo de trabalho, o Bowser era fechado e a gente respeitava. A gente tinha, no Globo Esporte essa aí, tá? E o Michel, de uma forma geral, diz assim, olha, o elenco tinha dificuldades de comunicação com o Bowser. Eu não sei. Eu acho que o Bowser, ele resgatou aquela raça que tava faltando de tantos anos, que o São Paulo não parecia que era um time sem alma, sem coração. E ele resgatou, não sei, né, aparentemente ele tinha resgatado isso aí, a gente tava com você viu o pessoal se doando em campo, correndo, dando carrinho, não sei se era por causa dele ou não, mas, sei lá, eu gostava do Bowser, pra mim ele continuaria. Tá, isso aí pra você, Janaína. Também gosto. Você tem medo de discordar dele ou não? De jeito nenhum. Aliás, é meu esporte preferido. Ah, é? Mas pra outros assuntos, geralmente, né? Não futebol, né? Não, até no futebol. Não, ele é que tem medo. Ela é doutora. Ah, você é doutora? Quem tem que respeitar aqui. Advogada, que é criminalista, cara, tributarista. Não, tributarista. Trabalho tranquilo, né? Eita. Super sucesso. Só naba, velho. É. Não, eu acho que... muito, desde um tempo, o São Paulo nunca defendeu o Zé Roinho. Não. Piolho. É o piolho, né? Mas desde um tempo o São Paulo vem trabalhando com desculpas, né? E eu acho que o Michel Bastos tem um histórico de, primeiro, ninguém gostava do cara, depois começou a jogar melhor e agora mais uma desculpa. Eu acho que o São Paulo precisa de soluções mais efetivas, né? Você vê, traz o Lugano, legal, ídolo, mas o que, que o Lugano vai resolver a nossa vida? Nada, né? Efetivamente, ah, tá bom, é um símbolo, traz um pouco mais de raça, né, né, né? Mas eu acho que são soluções paliativas. O São Paulo há tempos vem empurrando com a barriga. Eu falei no início do programa que me surpreendeu a gente ter ido até onde fomos na Libertadores. Mas eu não vejo nada de esperançoso. São sempre profissionais que, ah, uma hora se machucou, outra hora tá com preguiça, outra hora não vai treinar, dor de cabeça. Não sei que jogador, um dia desse, tava com amidalite. Eu nunca vi isso. O cara não vai amidalite. Jogar. Tem jogador que dá migué na muscula. Um pois é, então assim... Ah, mas amidalite é pesado, hein? O cara ganha... Eu já tira tive amidalite, lá, velho. Meu. Dá uma febre de 40 graus. Vai, tira amidalite. Mas não chegou a tirar. Tava com dor. Então o cara ganha, sei lá, 100 mil reais por mês e não vai jogar porque tá com dor de garganta. Então, é, o Sombra é fresquinho assim. Um pouco dessas coisas. Sombra você é meio humano, também. Meu. É. Meio humano. Mas é verdade. O jogador... É o Benjamin vem com aquele papinho. O jogador não é uma máquina. Tem que ser, velho. O cara que ganha 300 pau por mês tem que jogar até sem pé, velho. Nesse ponto eu concordo com o Mano. Eu, apesar de torcer, de acreditar sempre, mas não vai pra frente, né, Sombra? Um time que tem Bruno, que tem Lucão, que tem Hudson, que tem Thiago Mendes. Parou de jogar, eu não sei o que acontece. O cara jogava bem. Acabou o ano passado jogando bem pra caramba. Esse ano... Mas eu posso fazer o advogado do diabo? Deve. Tem o Grêmio que tá bem aí na tabela. Não, mas, sim, mas o Grêmio que tem o Edilson na lateral direita. Eu sei, mas pega uma sequência boa de 5 jogos, o cara. É. Mas não vai sustentar. Você sabe que não vai. O Grêmio que tem o Maicon, que no São Paulo ninguém gostava. Se você parar pra analisar. Olha, o Grêmio que tem Miller Bolanhos. Não, mas o Bolanhos é bom Bolanhos jogador, velho. É bom, Bolanhos. Bolanhos é bom jogador, velho. Eu sei, mas é o tipo do gringo que se tivesse aqui e fizesse 2 jogos meia-boca. Aqui mesmo a gente ia estar, costurando. E outra, né? A gente tem o Denis, então, que não traz confiança nenhuma. Não adianta, ele começou até a jogar um pouquinho melhor agora, mas infelizmente, Sombra. E o Rogério ensaiou a aposentar, sei lá, uns 3 anos seguidos e ninguém foi atrás de outra pessoa pra substituir. É que eles confiavam no Denis, né? Mas não tem condição, faz 10 anos que eles viam os treinamentos do cara, será que não dava pra ver? Então, é que o Denis, quando foi exigido nas partidas que ele fez no lugar do Rogério, ele até não comprometeu. Ele comprometeu depois do momento que ele foi efetivado como titular. Mas, ó, você para pra analisar o time do São Paulo, ó, o São Paulo vai pegar o Inter, vai jogar lá com o Denis, aí é Bufarini, Maicon, o Lianco e o Mena na esquerda. O Mena eu acho fraco. Mas você pega lá, o meio de campo vai ser o Hudson, o João Schmidt, o Michel Bastos, o Cueva e o Kelvin, e lá na frente é o Chaves. O time não é ruim, cara. No papel até que mas não. Mas talvez não seja o suficiente pra você brigar por posições maiores. Então, mas é que tá na Sombra, posição que merece. Aí eu acho também que é o trabalho do treinador, velho. O treinador, quando ele pega um time teoricamente mais fraco, e ele consegue extrair o melhor daqueles jogadores e consegue fazer aqueles caras jogarem bola, é o que o Tite costuma fazer. Sim. O Tite é um cara que costuma pegar um time limitado e faz o time jogar bola. Acima... Então, não, mas é o que eu tô falando. Então, em termos de elenco, tá certo? Em termos de... Elenco não, em termos de time, de 1 a 11, esse time que vai entrar em campo do São Paulo não é tão ruim. Mas nisso eu concordo com o Mano também, que é o seguinte, eu acho o elenco do São Paulo mediano. Mas tem muito time brigando lá em cima, tipo Flamengo e Grêmio, etc e tal, que eu também não acho grande maravilha. Cai a exceção do Palmeiras e do Atlético e do Santos, que eu realmente acho bons times, a exceção desses três, quer dizer, o Corinthians tá lá em cima... Eu discordo de você. Esses times aí, o Grêmio tem um bom time, tem um treinador que já tá há um tempo. Você sabe a escalação completa do Grêmio? Não, mas o Grêmio tem um time que tá lá com um treinador já faz um tempo. O São Paulo tá indo pro terceiro treinador em um ano. Então o problema é treinador tudo e não muda. É time? Não, tudo eu muda. Eu acho que ninguém abraça a causa, né? Tudo muda, Sombra. Você tem um time que tá indo pra um ano, são 3 treinadores e 3 estilos totalmente diferentes. Pô, você quer o quê? Tudo muda toda hora. São Paulo perdeu agora 2 jogadores importantes, vai perder o Rodrigo Caio, então... o Grêmio não perdeu ninguém, o Flamengo não perdeu ninguém. Eu acho que conta, né? É que o Flamengo não tinha o que perder, né? Olha, o time do Flamengo é melhor que o time do São Paulo. Eu acho que o time do Flamengo pode estar jogando melhor que o do São Paulo. Mas o Grêmio tem, na minha opinião, por exemplo, o melhor zagueiro do Brasil hoje, Pedro Jeromel. O Grêmio tem esse menino. Esse menino, do. É o Luan, da seleção. É bom esse Luan, hein? Esse menino da seleção, o Luan, é bom. O Wallace. O goleiro, o volante, é bom. Também. Tem o Marcelo Groi, que é um baita de um goleiro, que é goleiro de seleção brasileira. São Paulo tem o Rodrigo Caio, ninguém considera como bom. Tá na seleção e ninguém considera. Acabei de falar, Rodrigo Caio? É bom. Então você não ouviu. Olha, o São Paulo perdeu dois jogadores, vai perder mais um agora. Acabei de falar. No começo ele era horrível. Ah, mas é começo, né? Acabei de falar, o São Paulo vai perder mais um. O Rodrigo Caio ao lado de um cara que joga bem, ele vai melhorar bastante. Oh, é o Grêmio, jogador, só. Se você pegar, eu também acho que o Grêmio tá um passo acima. Por mais que você tenha dito que não, Sombra, eu concordo que o Palmeiras, o Atlético Mineiro, talvez o Santos, eles estejam um pouco à frente. Mas o Grêmio, o Marcelo Groi, que já falaram, o Edilson, que tá jogando bem lá. Aí você tem o Jeromel, aquele Wallace, que era do Corinthians, que é horroroso, mas tá no Grêmio e não tá comprometendo. Na esquerda, aquele Marcelo Oliveira. O Maicon é o capitão do time, né? Tem o Maicon, tem o Wallace. Tem o Douglas, que tá jogando bem. Tem aquele menino aí que tá na seleção brasileira. O Luan. Não, mas pela escalação ali, ó, no meio campo, ali de volante você tem Maicon, você tem o Wallace, que tá na seleção, tem o Ramiro. Aí você tem o Douglas lá, o seu boneco. Lá na frente tem... Ramiro é reserva. Sim, então, a dupla titular ali é o Wallace e Maicon, que é uma boa dupla. Aí você tem o Douglas, tem o Douglas ali armando o time, o Douglas, seu boneco, que não tá jogando mal, contra o Corinthians jogou bem. Lá na frente tem Pedro Rocha, tem Luan, tem o Bolanhos. Eu acho o time do Grêmio bom. O Flamengo também, você pega o meio de campo do Flamengo pra frente, com tudo bem que joga... Os dois tem time melhor que o São Paulo. O Márcio Araújo eu acho fraco, mas aquele Cuejar é bom, o William Arão é bom, o Mancoejo é bom, tem o Diego, tem o Alan Patrick. O Diego nem estreou, né? Não, mas é o Diego. É. Não, São Paulo não traz... estreou. Mas peraí, se o São Paulo traz o Diego, você vai falar o quê? Você não vai falar, pô, dá pra esperar alguma coisa melhor, porque é o Diego que tá ali? A expectativa, até que se prove o contrário, a expectativa é a melhor possível. Pela bola que o Diego jogou no Santos, eu acho que o Flamengo também tem um bom time, sim. Beleza. Mas nenhum deles tem tanta camisa quanto o Corinthians. O Corinthians vai buscar o título brasileiro, velho. Vamos, Benjamin. Bagulho é louco, mano. Vamos defender o cinturão aí, velho. Camisa verde que você tá usando. Benjamin fica quietinho. Olha de camisa verde aqui. Tem Al Pacino, tem Tony Montana, tem Don Corleone, tem Al Capone, tem Pablo Escobar. O melhor aí não é esse que você citou. Tem aqui, ó. Na manga não é o Breaking Bad, ó. Não, é o Breaking Bad aqui, ó. É o professor lá do Breaking Bad. Não sabe nem quem é. Walter White. Não tô olhando como ele parou na televisão de 1975. Esse aqui, ó, é o Walter White. Não, ó, tem ele aqui, tem ele aqui, tem ele ali, ó. Ó, aqui, ó, é o Walter White também. Ah, tem o Al Capone, velho. Tem o Heath Ledger que morreu lá fazendo o Coringa. Por que endeusar tantos bandidos, Benjamin? Não, endeuso. Eu não endeuso. Só tem vilão aí. Ah, o mundo é dos vilões. Por que os bandidos, meu? O mundo é dos maus, infelizmente. Não, não é não. É assim, infelizmente cê, é. Você quer virar mal? Ele não é dos maus, ele é do povo do bem, mas existem muitos maldosos. Infelizmente o mundo é dos maus, infelizmente. Outro dia tá com a camisa do Bin Laden. Cena chocante do menininho lá na Síria, então, lá, hein? Coisa absurda aquilo, hein? Vocês viram ou não? Não, vi. E o mundo não faz nada. Absurda. Ao invés de você andar com uma camisa da Golda Meir, você anda com a camisa do Bin Laden. É. Ô, Domênico. Tá louco, o Golda Meir é um... Vamos falar da Pirelli? Personalidade. Lá no site, pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos para um trânsito melhor. É Pirelli! Vamos pro telefone 3284-7097. Daqui a pouco a gente vai falar direto do pedágio sem parar, estádio 97, que está acontecendo agora na Zona Leste, no posto Shell, Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, 2222. Motinha tá por lá, viu? Aquele posto, né? Passou o Corinthians, passou a Ponte Aricanduva, no sentido de quem vai para a rodovia Ayrton Senna, tá bom? Ô, Sombra, a gente tava comentando se a Alemanha tinha medalha de ouro, aquela coisa toda. Eu peguei aqui o levantamento das medalhas no futebol. É. Então, a que mais tem aqui é a Hungria, cara. Tem 3 de ouro. 3 de ouro, 1 de prata, 1 de bronze. A Grã-Bretanha tem 3 de ouro, somente 3 de ouro. E fica em segundo lugar. A Argentina vem em terceiro lugar com 2 de ouro, 2 de prata. E o Brasil ocupa agora a posição de número, deixa eu ver aqui, 19º, com 3 de prata, 2 de bronze. Se o Brasil, porventura, vencer amanhã, ele pula para a 6ª posição no quadro de medalhas de Olimpíadas. Então, olha. Viu? Ficando atrás apenas de Uruguai e Argentina, das 2 de ouro. Então vamos lá, para os ouvintes, 3284-7097, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse a Mento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é gol! Ó querida, ó querida, ó querida Clementina. E a Alemanha, passaria a Alemanha, mano. A Alemanha tá na nona posição com uma de cada. Uma de prata, uma de ouro, uma de bronze. Alô! É o troco, mano. É o troco. É o troco, mano. Quem fala? Boa noite, Eric. Eric. Outro? De novo? Outro Eric, ué. É outro Eric, não é mesmo, não. Você é Eric do quê? É Eric Cavalieri Lopes Mataruco. Quantos anos você tem, Eric? Tem 33. Ah, não. Vou falar que é a idade de Cristo, né, Eric? Sim, eu que é a idade do médico, velho. Mas o RG 3.3 na sexta-feira, é legal? Ah, é legal. E já acabou a disputa lá dos Cavalieri lá na Olimpíada? Ah, também. Sensacional. O cavalo não, mas a Alemanha tá ganhando aqui. Olha o gol que a mulher da Alemanha perdeu, Domenico. A Alemanha tá ganhando da Suécia aqui, ó, 2-1. Tá 100, puxador? 6. Tá levando a ouro, né? É, tá ganhando ouro aqui. Quem tá ganhando ouro? Quem tá ganhando, mano? A Alemanha, 2-1. E a Alemanha acabou de perder um gol que podia fechar o caixão aqui. Ah, matava, hein? Quanto tá? 80? Não, 69. 69. 69. 69. 69 é bom. 69. Ô, velhinho, e o bairro? É, Parada Inglesa. Zona Norte, querido. Isso aí. E o cara tá com sono, velho. Animado, hein, velho? Parada Inglesa. E o time? É, Corinthians, timão. Ah, Coringão, mano, Coringão. Você estudou lá no Frei Galvão também ou não? Não, não, eu era de Pirituba. Ah, Zona Oeste. Pra cá. Ô, amigão. Diga. O André e o Luciano estão deixando o Parque São Jorge, velho. Faram falta? Olha, do jeito que tá, não, né? Tá meio complicado, né? Era bom arrumar uma outra, outro pessoal aí pra colocar, né? Mas tá difícil, né? Pô, cara, e o Luciano, ele até teve um bom momento no Corinthians. O cara quando teve uma sequência... Isso, né? É. Quando ele teve uma sequência ali, ele antes da lesão, o maluco colocou o Wagner Love no banco. O Wagner Love chegou a sentar no banco pro Luciano jogar. Aí mas o cara se lesionou. Que botava ele pra jogar? Colocava na... Será que não era o Tite que colocava aí ele, pressionava ele pra jogar? Ah, agora, não acho, cara. É que o momento do time era outro também, mas o Luciano entrou e correspondeu. É, inclusive o Wagner Love tava readquirindo naquela época lá o melhor preparo físico e tudo mais. Mas, pô, o moleque tava deitando, o moleque metia partidas ali com 2 gols, teve uma partida que o Luciano fez 3 gols. Pô, o Luciano até deu aquela impressão de que poderia ser aquele camisa 9, falar, pô, o Luciano ali, o moleque tá deitando, tá jogando muito. Mas hoje em dia, cara, eu não sei o que acontece com esses jogadores, o cara joga num dos maiores clubes brasileiros, tá certo? Na minha opinião, o maior. Ganha bem, velho, tem estrutura. Pô, é idolatrado por uma torcida fanática, velho. Joga no estádio de primeiro mundo, que é a Arena Corinthians. Pô, como uns caras desses não conseguem jogar bola, mano? Pô, tem coisa que não dá pra entender no futebol, mano. Juro por você que tem coisa que não dá pra entender. Mas, ô, amigão, com relação ao trabalho do Cristóvão Borges também, o cabeça de tartaruga, mano. Você acha que o Cristóvão Borges... Por que cabeça de tartaruga? É, parece uma tartaruga, velho. Não parece a cabeça dele? Que maldade, meu. Ficar... Olha... Não é verdade? É a cabeça torta assim, mano. Mas o Cristóvão, nosso treinador aí, amigão, será que aguenta até o ano que vem? A torcida começou a contestar o trabalho dele já, hein? Ah, já faz tempo, né? É... Que assim, parece já que... chegou a contestar. Um dos melhores jogadores que, pra ele, quem era? Quem que era? É o... Fugiu o nome agora. Do quê? Que já trabalhou com ele. O Marlone? Marlone. Não, eu não entendo. Por que que não coloca esse cara aí? Coloca desde o primeiro tempo, meu. Então, cara, é que o Marlone também não é o salvador da pátria. Eu até acho que o Marlone poderia ser um pouco mais utilizado. É pra dar ritmo de jogo. A questão não é que o Marlone é salvador da pátria, não é isso. Tá longe de ser o salvador da pátria. Exatamente. A questão é que é um time que tem alguns jogadores muito ruins e tem um que a última vez que nós vimos jogar um jogo inteiro, jogou muito bem, depois nunca mais teve chance. É, esse é o negócio. Não, mas eu também acho que ele poderia ser mais utilizado. Luciano, mas, pô, fica dependendo do Marlone, olha, cara. Mas joga o... Não é dependendo do Marlone. Joga Luciano, joga André, joga Danilo com 37 anos de atacante. Não tô jogando nada. Né? Joga Romero. Aí, por que que o Tite não colocava também? Eu também não sei. E quem pediu o Tite? Quem pediu o André, não por exemplo, pode, foi o Tite. Não pode então, ficar jogando na conta do Cristóvão. Pediu... Sim, mas não tô jogando só na conta Marlone. Dele. O André é o Tite que pediu. Mas e a gente tá, também gente. Achou na época que era legal. Precisa entender o porquê e é fácil explicar. O Corinthians ele joga com aquele desenho tático que atrás do centroavante tem uma linha de 3. O Marlone ele joga pelas duas pontas do campo, pela esquerda ou pela direita. Na esquerda hoje a gente tem o Romero ou o Marquinhos Gabriel. E na direita a Idem, porque os dois se intercalam ali. Então o Marlone ele teria que entrar no lugar do Marquinhos Gabriel ou do Romero. Ele poderia entrar no lugar de um desses dois? Na minha opinião hoje não. A menos que você coloque o Romero para jogar de centroavante, que na minha opinião seria um erro também, e coloque o Marlone para fazer a ponta esquerda. Mas é por isso, Benja, que ele não joga. Porque centralizado você tem ali o Giovanni Augusto. É, o Romero hoje é um cara que, por mais, eu sei que é dolorido falar isso, por mais que a torcida conteste, pegue no pé e fale que o cara é uma porcaria, mas hoje o Romero é o melhor atacante da equipe do Corinthians. O próprio Giovanni Augusto, você falou, até agora não jogou nada. Concordo, mas ele joga fazendo aquela função de meio. Sim. Não, mas tô falando, Giovanni Augusto, no Corinthians, até agora não jogou nada. Não, ele até começou bem, mas depois da lesão ele... Não jogou nada. Uma partidinha ou outra, mais ou menos, nada de excepcional. O Giovanni Augusto, por exemplo... Deu uma queda ali. Mas não tem... Não, ele tem chance, o Marlone não. Então, mas é justamente por isso. Mas eu concordo, o Marlone poderia ser utilizado com uma frequência maior. Não foi pelo Tite e não está sendo pelo Cristóvão também. Mas volto a falar aqui, falta protagonismo nesse time do Corinthians. O melhor jogador do Corinthians é o Marquinhos Gabriel. É bom esse time do Corinthians? Estranho, estranha. Olha, tá meio complicado, né, falar isso. Eu não sei se tá faltando peça ou quem tá dirigindo lá que perdeu meio rumo, né? Não, falta peça. Falta peça. Não só, né? Não só falta peça, né? Falta peça. Eu vou te falar, o ataque do Corinthians é horroroso. É inexistente. É inoperante. É, quando a China fez a limpeza, não tava ruim também? Quando a China... A China fez a limpeza no Corinthians, não tava ruim? E o Tite tava lá e o Tite... Lógico que não, o Tite acabou de ser campeão brasileiro. Não, pô. Foi, os jogadores saíram no começo do ano. Quando foi campeão brasileiro? Eles saíram depois do título. O primeiro desmanche que aconteceu no Corinthians foi depois do Campeonato Paulista ali da Libertadores do ano passado, em que saíram ali o Guerreiro... Do ano passado não, o Guerreiro saiu em 2014. Foi 14 que ele saiu? 15? Saiu o Guerreiro, o Fábio Santos, o Petros, o Sheik. Aí os caras saíram. Aí foi o primeiro desmanche. Aí todo mundo, pô, o Corinthians perdeu alguns jogadores importantes. Aí trouxe aí no decorrer o Jadson, o Renato Augusto. O Corinthians conseguiu se reerguer ali, trouxe o Wagner Love, reforçou o time. Depois dessa baixa que o Corinthians teve no começo do ano, aí no qual perdeu aí o Jadson, o Renato Augusto, o Wagner Love, o Malcom, o Ralf, o Gil. Aí o Corinthians ele tomou um duro golpe, concordo. Mas aí o Tite, cara, que é um cara abençoado e é um cara que tem uma aura boa, ele conseguiu ungir o time do Corinthians ali, abençoando o time do Corinthians. Ungir é demais, sim, hein? Sim, ele passou óleo na testa de todos os jogadores ali e os jogadores deram o máximo de si e o Corinthians conseguiu se reerguer. Mas aí veio a porcaria da CBF também e levou o Tite à comissão técnica. Aí é um duro golpe, velho. Não tem o que fazer. Mas deixa eu entender. Ô, Benjamin, há uns 10 dias, você discutiu aqui comigo. Eu questionei você, eu disse, pô, no time do ano passado você não acreditava no Corinthians, nesse você acredita. Não, não falei que eu acredito. Não, há 10 dias não, nós discutimos isso. Não, não falei que eu acredito. Isso. Você falou que os números provavam que o Corinthians estava lá em primeiro lugar. O Corinthians estava em primeiro, mas se você perguntar para mim, pô, entre Corinthians e Palmeiras que é melhor? Eu falava desde o começo, é o Palmeiras. Você acha Corinthians... que o time do Corinthians é melhor que o de São Paulo? Você acha? No time do São Paulo eu acho horroroso. Eu acho horroroso. Esse time do São Paulo, do jeito que tá, eu acho horroroso. Eu acho. Horroroso não, horroroso. Mas você acha o time ou o futebol? Não, tudo. Por exemplo, eu falo assim, ó, se você falasse pra mim, quantos jogadores de São Paulo você gostaria no Corinthians hoje? Se você perguntasse pra mim. Eu falo, olha, eu gostaria do Michel Bastos. Você tá de brincadeira. O Maicon também. Que de todos você escolheu o Michel Bastos. Não, não falei de todos, calma. Eu falei, o Michel Bastos eu escolheria. Calma, deixa eu terminar. O Michel Bastos, eu falei isso da outra vez. Michel Bastos não quer ficar no São Paulo, a impressão que eu tenho. É bom jogador. Se você perguntar pra mim, quantos jogadores do Atlético Mineiro eu quero? Pô, te falo uns 8. Você não queria o Rodrigo Caio pra zaga do Corinthians? Não, é bom jogador, mas não é algo assim que eu falo assim, putz, esse eu queria. Você não queria o Maicon pra fazer dupla com o Balbuena? Maicon pode ser. Pode ser. O Bufarini é bom. Maicon pode ser. Maicon, bom zagueiro. O Michel Bastos talvez gostaria agora. O Eva? Não, eu não queria. O Kelvin não é melhor que aqueles que estão lá na frente no Corinthians. Eita, o Kelvin do lado do Romero não sai na foto, velho. O Romero é o Neymar do lado do Kelvin, velho. Não sei se é do mesmo, se não é do mesmo nível, é pouca coisa melhor. Mas não é um negócio que eu falo assim, ah, eu adoraria ter no Corinthians. O Maicon e o Michel Bastos. Quem do Corinthians é muito melhor do que tá no São Paulo? Olha, o primeiro. O Fagner. Os dois goleiros do Corinthians, pra mim, o reserva e o titular, são muito melhores goleiro do que o goleiro, eu concordo. O Fagner, mesmo. Lateral direito. É melhor que qualquer lateral direito que tem o São Paulo. Minha opinião. O Balbuena, o zagueiro, é bom zagueiro. Tá, é bom zagueiro. Você não vai me convencer que ele é melhor que o zagueiro do São Paulo. Eu não falei que é melhor, mas... Não, eu perguntei quem que é melhor. Então, eu já te falei, Cássio e Walter você são melhores. Você goleiro e lateral. Fagner é melhor. O Wendel, lateral esquerdo, pra mim, é muito melhor. Não sei se é muito melhor. É melhor, muito melhor. Vamos pro meio de campo. Você pegar o jogador do meio de campo do Corinthians. Quem é o volante de São Paulo? Hudson, João Schmidt. Thiago Mendes. Mendes. Olha, o Elias é melhor do que eles. Peraí, o Elias é melhor ou o Elias, ele é melhor como nome, mas como futebol... Não, mas você prefere quem? Você prefere o Elias? Eu não troco... Mas a gente vai discutir eu não troco futebol Elias. Praticado ou nome? Não, mas o Elias, eu não troco o Elias. Eu não troco o Elias hoje por nenhum jogador do meio campo de São Paulo, nenhum. Pra pegar o passado, nem, né? Não, Marquinhos Gabriel, pra mim, não troco por nenhum de São Paulo. Nem pelo Michel Bastos? Não, Michel Bastos eu falei que eu queria. Eu acabei de falar, Michel Bastos e Michael, eu queria. O resto não, normal, não vejo nada demais. Agora você perguntar pra mim, quantos jogadores do Atlético Mineiro você quer? Eu posso dar um time do Atlético Mineiro. Você perguntar do Flamengo? O Flamengo pra mim tem muito mais time que o São Paulo. O do Palmeiras, muito mais time. Do Santos, tem mais time. Mas pra mim a diferença tá na coesão, né? O Corinthians é um time mais coeso há bastante tempo, então ainda que você tenha desmanches aí... Desde que foi campeão, saída do Tite, tá em quinto. O São Paulo vive um quebra-cabeça. Mas como é que você quer que o São Paulo tenha coesão se em menos de um pois ano... Pois é, isso, né? Que eu tô comentando. O São Paulo tem três treinadores. É isso que eu falo, não dá, não existe então, mágica. Assim, eu acho que tem alguma coisa de bastidor que faz com que o São Paulo fique cada vez mais fraco. Então você acha que o time é ruim ou não tem coesão porque o trabalho dos técnicos não tem sequência? Todo. Se você perguntar pra mim... Eu repito, o time do São Paulo pra mim é ruim. É ruim. O trabalho feito... do lado de fora, é ruim também. É uma junção de coisas, ou não é? Exatamente. Então não daria nem pra ter coesão, não importa o técnico. Com esse time? É. A meu ver, não. Eu acho que daria. Se a meu ver, um não. Esse melhor, time de São Paulo, eu não. Daria. Eu não vejo. O Tite faria esse time de São Paulo jogar? Esse o Tite não tem aquela identificação com o São Paulo, né? Não sei te falar. Aí, pô, aí não, eu acho que esse técnico, time de São Paulo técnico. Assim, não. O time do São Paulo que o Balsa tinha lá... Na Libertadores, talvez sim. O Ganso que tava jogando. O Ganso esse ano que já tava jogando muita bola. Tinha, que o argentino lá, o Caleri, que tava fazendo gol pra caramba. São os caras que dão um peso ali. Agora, esse time de São Paulo, juro. Você acha que São Paulo briga pelo quê no brasileiro? Nada. Sul-Americana. E ó, vou repassar a pergunta pro nosso ouvinte aí também, amigão. Qual que é a sua expectativa com relação à colocação do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Você acha que briga pelo título, pega G4 ou não pega G4? O título eu creio que não, mas G4 com certeza. Também acho, cara. Com certeza? Também com acho. Certeza. Com certeza é uma palavra muito com pesada. Com certeza. Porque se o Corinthians não se reerguer agora, o Corinthians começa a cair de posição numa época ruim do Brasileirão, quando o time que começa a subir agora, depois não segura mais. Mas tem tudo pra se reerguer, mas agora Benjamin. É a hora. Agora é a hora então, de ir pra cima, né? Tem que subir pra cima. Subir começando pra baixo, agora tá. O segundo... É igual o outro, nadador de natação. O que eu quero te falar é o seguinte... Acabei vai de o falar, banho no braço. O que o Corinthians não pode é começar a cair agora. Exatamente. Já começou, o Corinthians, né, já, as últimas seis partidas, vê quantos o Corinthians ganhou. Já começou, né, Benji? Mas é que tá, todo time, ele passa por um momento ruim no Campeonato Brasileiro. Mas depende do momento que você passa, o Atlético Mineiro, é o Atlético Mineiro, em determinado momento, tava na zona de rebaixamento. Sim. Vê onde tá o Atlético Mineiro hoje. Só daqui a pouco vai oscilar de novo. Só que quando você, normal. Tá, só que quando você tá na zona de rebaixamento, com 4, 5 rodadas do Brasileirão, é uma coisa. Quando você tá na zona de rebaixamento, em 15º, 14º, faltando 10 rodadas pra acabar o Campeonato, a coisa é outra. Benja, um campeonato de pontos corridos que a vitória vale 3 pontos, se você engatar 3 na sequência, já muda radicalmente sua posição. Sim, na tabela. Mas o problema, véio, não é engatar, o problema é quando um time grande, faltando 10 rodadas, 12 rodadas, está lá embaixo, a pressão, o emocional é outro. Eu acho que o Corinthians pega G4. Não, eu espero que sim, mas eu só não acho que é certeza. Mas você precisa ter uma certeza mano, na vida. Deixa eu perguntar só uma coisinha, por acaso ainda tem vaga aí no estádio? Tem, mas você tem que falar a frase mágica. Então a eu frase... quero ir na torcida estádio 97. Legal. Boa, ganhou, assegurou seu lugar. Você tem que estar segunda-feira até 5 da tarde na rua Tutóia 77. Tutóia 77. 77, nosso número. Mas você tem a disponibilidade pra poder chegar lá esse horário? Não, dá sim, sossegado. Ah, então de boa. Então, o cara é dono de empresa, rapaz. Você acha que o cara dá satisfação pra alguém? Você é dono da empresa? O cara é chefe, velho. Eu sou comerciante de veículos. Aí, chupa. Ah, bom. O cara é um magnata, velho. O cara é um magnata. Ah, mas calma. Você tem loja de usados, não, é isso? Isso. É, tá calma, certo, mano. Ó, qual que é o carro mais caro que você tem na tua loja agora? Meu, é assim, a gente não pode falar que é um carro, um tipo só de carro. A gente tem de 7 a 80. Carro bom é Renault. De quanto? De 7 a 80 na loja. 7 mil reais um carro? Então, ó. É, é, gol, idade do carro. É golzinho quadrado. Carro bom é Renault Logan. Renault Logan é o carro bom. É um carro bom mesmo. Não, mas é 7, melhor. 7 pau um carro? Que ano o carro? É, Benjamin. É golzinho quadrado. Gol 9,4. É, custa isso. 9,4. Calma, gente, eu não vi. Que ano? É 94. 94. Aí, Benjamin. Ah, o Benjamin acha que carro pra ele, gente, depois de 2013, é porcaria. Tem que ter pra todos os bolsos. Eu só perguntei. Então, desculpa aqui. Não, você ficou assustado. Eu tô assustado. Você não perguntou, você ficou assustado. E sim, eu perguntei porque eu fiquei assustado. Eu, desculpa aqui, os Bernie Eccleston da vida, eu não sabia que tinha carro de 7 mil reais pra vender. E olha, tem até carro bom é a Renault Logan, que tem condição boa. É estranho, você sabia? Só para em 2017, velho. Não, achei que, sei lá. Então, aí, 15, xinguei, véio, estranha também. Lá na, eu vou tirar uma foto da Brasília que o cara tá vendendo perto de casa, lá, 3,5 pau, velho. Tem carro de R$1.500, Benjamin. Gente, eu não tô discutindo, só não sabia que tinha um carro de 7 pau pra vender. Tem de 4 mil, tem de 5 mil, tem de 7 mil. É que você vive numa bolha, velho. Você vive numa bolha. Você vai arrumar até de 200. O teu carro custa quanto, o menino da Eu, que sou da bolha? Meu carro hoje, acho que 26 ou 27 pau. É, sim, o seguro. Eric, um abraço pra você. Valeu, abraço pra vocês também. Muito, muito bom aqui participar. Valeu, parceiro. Obrigado aí pela audiência. Falou. Até mais, tchau, tchau. Estádio 97, da Energia 97, tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Pirelli, chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. RG, eu tô vendo uma notícia, é meio inusitado isso aqui, cara. Qual? Homem rouba loja de chocolates 13 vezes em menos de um ano. Porra, meu. Aonde? No Brasil não, né? Sim, no Sacomã. Olha. Aí ele já tava tirando sarro do proprietário, não é mais um roubo. 13 vezes? Aí o cara já chega, o proprietário fala, tá bom, leva. Brincadeira, cara. O que foi? Sacanagem, né? O cara foi preso. É, ele roubou 13 vezes a mesma loja de chocolates em menos de um ano. Porra. Como vai que custar, ele não precisa nem de pena, velho. Ele não precisa nem de pena, ele deve ter virado diabético, velho. Essa é a pena dele. Olha aqui, segundo a matéria da Folha, diz assim, ele não chegava a roubar muito dinheiro, porque geralmente assaltava o local após a abertura. É, o ladrão costumava pegar cestas de chocolate, e por ser usuário de droga, segundo a polícia, chegou a trocar chocolate por entorpecente. Meu Deus. Olha quantos bombons vale um baseado aí? Mas você sabe que tem alguns bairros por aí na periferia que os caras atendem atrás da grade, né, cara? É. O cara nem abre. Detalhe, olha só. Segundo os policiais, ele já era tão conhecido das funcionárias da loja que ele não anunciava o roubo. Tá vendo? Ele apenas fingia que estava com o revólver. Ele não apresentou advogado e confessou o crime. Não falei? Ó, o cara já chegava. Tá bom, você veio levar chocolate, beleza, leva aí. O negócio é o seguinte, ó, não justifica, mas entende-se, Sombra. Que, ó, chocolate é da hora, velho. Acho que não existe nada melhor do que um chocolate em termos de doce. É, não, tem muito doce, muita coisa muito boa. Mas não, mas o chocolate é aquele negócio que cai bem em qualquer horário. Você gosta do amargo ou meia barra? Chocolate ao leite, de Maia. Não adianta vir com Guaraná. O casal gosta de chocolate? Eu gosto mais de chocolate branco do que de chocolate preto. Chocolate branco não existe, mano. Eu também gosto de chocolate branco. Não, chocolate branco não é chocolate. Né? Lógico que é. Não, é. Lógico que é. É o tipo de chocolate. Eu tenho que concordar com o RG. Chocolate branco. Para. Chocolate branco. Que preconceito é esse agora? Não é preconceito, não. É preconceito. É porque não é cacau, né? É uma gordura desidratada. Gordura. Pesquise, pô. Mas é chocolate. Lógico que é vendido como chocolate. No rótulo tá escrito chocolate branco. Então é chocolate. Tudo que te vendem e colocam no rótulo, você compra. Fica lagosta azul. Mas eu acho da hora, o chocolate é da hora. Isso eu não sei. Eu vi outro lagosta azul aqui na internet. Lagoa Azul? Lagosta Azul? Que lagoa? É outro filme? A lagosta azul. A lagosta azul. Ai, meu Deus do céu. Estádio 97 da Energia 97 FM tem um oferecimento. Ô, mano, vamos falar da Bozano? Opa, vamos lá, Assombrar, vamos lá. Vamos. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o novo Bozano, Domênico Gato. Extreme. Esse Bozano Extreme é top demais. É o desodorante que você tem que ter aí no seu armário, cara. É o desodorante que você precisa ter aí dentro da sua sala, na sua empresa. É o desodorante que você precisa ter dentro do seu carro quando você sair da pelada de futebol, tá certo? Ou quando você for levar aquela gatinha pro motel, tá certo? É, moleque, ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Você que transpira, por exemplo, igual a tampa de marmita, você nunca mais vai ficar transpirando desse jeito. Você nunca vai ficar com aquela rodela nojenta embaixo do seu braço. Agora você vai ficar sequinho e cheirosinho com esse desodorante Bozano Extreme, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, amigão, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo desse desodorante Extreme que é top demais. Eu recomendo, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora, uma informação que pode deixar muita gente decepcionada. Lá vem você com tragédia. O mundo é feito de tragédias. Bombardeio na Cisjordânia. Recebi um atentado no metrô. Recebi uma indicação, uma informação. Informação. Fui constatar. É. Chocolate branco não é chocolate. Tô falando, o mano falou, a gente falou. Não, o mano falou, é. Não. Não, mas eu é falei, pô. Foi o RG que falou. O mano não, falou. Mas é bem mesmo chocolate. Falou, eu acredito. Não era. É. Ele falou, foi o RG. Tudo bem, mas a gente falou. Concordou não, com o RG. Não, mas não foi o mano. Não, você e ele. Sim, mas o mano não. Não, mas eu falei que é uma gordura, acho que, sei lá, não sei se é desidratado, que porra que é. Mas é vendido como chocolate. Por que não é chocolate? Porque não tem cacau. O que, que é pior, chocolate branco ou chocolate amargo? Amargo é legal. Ah, chocolate amargo, dependendo da dosagem. Amargo é legal. Horroroso. Os dois, Benjo. Chocolate branco é top, velho. Olha, inclusive, chocolate... Pra quem não sabe... Aquele laca lá, da hora. Uma dica, chocolate amargo faz bem pra saúde. Sim, então, mas tudo que faz bem pra saúde é uma porcaria. Nem tudo. Ó, verdura faz bem pra saúde, é uma porcaria. É o melhor, só que eu não gosto de chocolate amargo. Tá louco. Não, mas tem 70% cacau, tem, não, cara. Tem de 55, nossa, parece que tá mastigando 70, terra. É lógico. De 55 a 65, tá de bom tamanho. Mais que isso, fica pesado, fica pesado. Mas olha aí, por quê? Forte. Mas pra que você vai querer comer algo saudável, cara? Todo mundo vai morrer, cara. Você tá comendo comida com agrotóxico. Mas você pode protelar esse momento, não, né? Não, não, eu prefiro entupir minhas artérias, cara. Ó, alimento bom é o que entope a artéria, cara. Olha quem tá falando aí. Mas é verdade, velho. É um jegue. Mas é verdade, velho. Você não come picanha? Você vai na churrascaria pra comer o quê, velho? Não, mas eu posso comer picanha, mas não como aquela gordura. Mas nenhuma fatia com gordura? Ô, Baixinho, você precisa descolar um restaurante pra gente ir, um alemão agora. Um alemão? É. Gente, é bom. Ah, tá bom, descolar. Um Einstein. Nossa, que nojo. Vocês comem joelho de porco, cara. Vocês são nojentos. Puta, uma delícia. Nossa, tá que louco. Nojo, cara. Coisa mais gostosa. Uma delícia. Nossa, eu te apresento 18 pratos mais gostosos que o joelho de porco. Não apresenta, não. Você não apresenta. A história do chocolate branco é que o chocolate branco, na receita, não entra a pasta extraída do cacau. Sim. Só entra a gordura que você separa dela, a gordura hidrogenada. Exatamente. Aí quando o cacau é prensado, só entra a gordura hidrogenada dessa pasta, entendeu? E chocolate sem cacau é que nem, como diz aqui na matéria do IG, chocolate sem cacau é que nem goiabada de banana. É fantasia, não existe. É que nem macarronada sem queijo ralado. Não, aí é diferente do que você tá falando. Não, pra mim. Ah, é? Pra mim. Ah, eu acho chocolate branco da hora, cara. Eu também. Eu gosto mais do chocolate branco do que chocolate preto. Eu como. Aquela coisa branca que a gente come lá, que chama de chocolate, é legal. Pronto. Legal. Exato. É bacana. É. E parabéns pra Globo que acabou com a brincadeira lá, viu, mano? Qual brincadeira? Do William Vac lá e a menina. O que, que lá eles fizeram? Fizeram dar o dedinho no ar? Ah, você viu ontem? Você assistiu ontem? Não, como que foi eu ontem? Eu vi, mas não. O que aconteceu? Então, ontem foi. Só tava ele. Boa noite. Não. Ela chegou? Boa noite. Pô, mas chamou, ela é legal, hein? Pô, ela é legal. Ela é top. Ah, mãe tojadinha, mano. Não, ela é legal. Ela é legal. Pode ser elegante. Acabou aqui a medalha de ouro, hein? Ela é filha de um jogador que fez sucesso no Grêmio. Quem? Ela é gaúcha. É André alguma coisa. Ela é inteligente, é bonita. Mas o que aconteceu, RG? Não. A Alemanha ganhou a medalha de ouro no futebol feminino. Quem ganhou? A Alemanha. É. Ficaram na boa, viu, mano? Não teve rusguinha, não teve rusguinha nenhuma. E as matérias hoje, aqueles que falam, comentam sobre TV, diz que a direção da Globo meteu um amarelinho lá na, pra acabar com a brincadeira. Vocês assistiram? E cada um a... ou só nela? Não, o, dos dois. Estranho. O casal estranho. Vocês assistiram? Assistindo. Vocês acharam que aquilo... Depois eles disseram que era tudo uma brincadeira entre não, eles. Não, não era não. Na verdade, o William Vac, ele tá dá medo, né? Velho, ele, eu acho. E aí ele começa a ficar ranzinza, né? Ele tirou a Cristiano, Cristiano e Pelágio. É. E aí ele critica algumas coisas que, ainda que ele não goste, a Anitta, por exemplo, começou com a Anitta, falou mal, a Anitta foi lá, ele começou a destratar. Poxa, ela tá lá pra ser entrevistada. Pode se tratar. Não adianta. Se ele não gosta, ele é que não ouça. Fica quieto, mas né? As você pessoas... sabe que dá a impressão que ele se coloca num patamar acima de tudo. Acima, exatamente. E tipo, meu, olha, vou ter que entrevistar isso aí, então exatamente. Já deixa eu dar uma... Ele tá o supra-sumo. Tipo, quem é essa Cristiane que tá aqui? Vocês não essa, devem essa lembrar. Essa Cris Dias mas que tá a Suzana aqui, Vieira, uma vez, fez tá, isso com chegou uma agora, repórter né, do novinha. Video show. Foi isso. A menina foi... A japonesinha, é, né? É, super numa sim. boa tentar entrevistar. E ela, ah, eu não tenho paciência pra quem é iniciante. Então, quer dizer, você não pode. De trabalhar com pessoas. Essa aí eu tenho asco. É. Quem é, Sombra? Qual que é? Suzana Vieira. E eu fiquei com mais nojo ainda. Ela é cocotinha, ela acho que ela tem 18 anos. Por que, Sombra? E eu fiquei com mais nojo ainda o dia que ela tava no Faustão e ela pagou. Acho que ela é nojenta, mano. Você viu? Eu vi. Nossa, você não viu o Benjamin? Como é que é? Eu vi. Vocês não viram essa cena? Eu vi. Mas a. Pagou um peitinho no Faustão, mano. É mesmo? Vou pôr aqui pra você ver. Não, não pode ser. Ô, tô falando. Nojento o bagulho. Mas a Cristiane foi ótima. Eu até, a gente tava conversando durante o dia e eu falei pra ele, falei, essa é das minhas, porque eu acho que eu não ia aguentar ela também. Foi bem, não. Ela foi bem, ela foi bem, ó. E ela tava lá como profissional, ela não tava lá brincando. É, né? Ele jogou a bolinha, ela devolveu legal. Ela mandou né? bala, velho. Ah, mas ó, eu achei, que ficou ruim pra ela aquela situação. Nenhum, de jeito nenhum. Sabe por que eu achei que ficou ruim pra ela? Porque o telespectador, ele não tá vendo o que aconteceu nos bastidores. Ele não sabe o histórico que talvez esse William Vac tenha. Tá certo? Porque o cara pode ser um entojo também, não tô falando aqui, nem conheço. Mas pode ser que ela tenha os motivos dela pra ter feito o que ela fez. Só que o telespectador, quando vê aquela situação, fica uma situação ruim pra ela, inclusive. Porque o cara tá vendo e fala, pô, a menina é mó louca. O cara não deu oi pra ela, já começa a dar esse piti. Não, isso já foi uma coisa que... Eu tô falando especificamente do capítulo em si. Quem vai procurar é, falar em Globo, saber, vai entender. Falar em Globo, queria mandar um abraço especial pro Chico Pinheiro. Você gosta dele? Por exemplo, Benjamin, o Chico Pinheiro hoje, se você tivesse que dar uma nota pra ele de 0 a 10. 11. Nota do Chico Pinheiro? 1000. Zero também. Tá louco, Chico Pinheiro, o Mota foi da mão e o Mota ficou com a mão no só ar. Por esse, só por isso também. É, você não sabe? Só por isso. A gente só foi, por no isso dia também. Que a gente foi gravar a Globo, lá puta o jogo. Jornalista chato. A gente tava eu, Motinha, quem era? Você? Representa o jornal, dá a impressão que ele chegou da balada. Aí o Mota viu o Chico Pinheiro vindo, o Mota ficou louco. Meu, Chico Pinheiro. Mas você viu essa cena assim, na tua frente, assim, como outros mestres? Tô brincando. Pô, o primeiro que parece foi há 15 minutos. Às vezes eu tô em. Você não esquece mais. Não, isso. Aí o Mota, viu, estranho? O Mota foi correndo. Mas você tava quanto? Aqui, do jeito que assim? O Sombra tá na minha frente, metro, meio metro. E aí, ele foi. A gente tava na porta da maquiagem. Ele viu o Chico Pinheiro lá de lá. Ele falou: meu, olha o Chico Pinheiro, olha o Chico Pinheiro, olha o Chico Pinheiro. Você viu ele também? Aí ele veio. Tava junto? Eu tô vendo essa cena em slow motion. O Mota foi seco, deu a mão assim pro Chico Pinheiro, vácuo. Mas eu tenho uma história, não sei se eu posso falar quem agora era fala. A cantora. Fala. Eu sou muito fã de uma cantora. Qual? E aí... Nossa, você acha que vai denegrir demais? Não, vou comita. Contar depois vocês me dizem. Não, peraí, começa com que letra ela? M. E a seguir o sobrenome? Não, deixa eu falar. É Maria Bethânia. Não. Quase. É brasileira? Marisa. Marina. Deixa ela falar, cacete. Não, primeiro tem que falar o nome do artista. Ela vai contar. Deixa eu contar a história. Deixa ela contar. Eu sou muito, muito fã e eu vou quase em todos os shows que tem aqui em São Paulo. Meu marido me acompanha. Eu tenho que acompanhar também. Bem, quase né? durmo, mas tudo bem. E aí, um dia eu falei pra ele, não, ela vai atender. Ouvi, né, ali no comentário. Ela vai atender o público, os fãs. Eu falei, puxa, vou ficar aqui porque eu queria muito tirar uma foto com ela. E eu não sou fã de alguém assim que eu saia correndo no meio da rua. A mãe dela era cantora? É. Era. Aí... Era. Tá bom, Benjamin. Puxa. Aí eu fiquei olha, esperando... Tá escrito na testa. Já sabemos quem é, vai. É, enfim. Fiquei esperando, sei lá, 1h20... Até ela desaquecer a voz e coisa e tal. E eu imaginei... Desaquecer a voz? Pois é. Foi o que me disseram, né? E aí tinha 60 pessoas, mais ou menos. Aí eu fiquei esperando. Você ficou esperando pra tirar pra foto? Pra tirar uma foto. Falei, deve demorar o quê? 3 segundos pra tirar uma foto. E aí ela veio com um casaco de pele em cima do palco, não desceu. Aí os assessores vinham, pegavam, por exemplo, CD ou um pedaço de papel, ela assinava, devolvia pro assessor e o assessor... Sem contato nenhum. Não, e assim, e algumas pessoas gritando, maravilhosa, e aí eu Eu falei, não, eu sou uma imbecil, né? O que, que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu falei pra ele, vamos jantar fora, vamos tomar um vinho. Fazer outra coisa, porque não é possível, né? Nunca mais Mas aí você, aquela adoração que você tinha por essa cantora, não, então, virou... aí o que eu sempre falo? Como é que ficou agora? Eu sou fã dela também, acho que porque meu pai era fã da mãe dela, e aí eu acabei... Mas o que, que eu falo? Eu acho que a música é uma coisa, a pessoa é outra. É, não mistura. Então, né? Assim, por exemplo, sei lá... Mas hoje você deixou de gostar ou não? Não, das músicas não. Eu gosto muito. Eu acho ela muito boa. Eu gosto... É o estilo de música que eu gosto. Mas eu jamais, se eu tiver sentado um dia no lado dela, no aeroporto, eu jamais vou pedir pra tirar foto. Eu acho que todo mundo é gente, sabe? Sim. Parecia que ela tava ali como uma divindade. E assim, isso não existe, mas pra ela, né? Talvez ela estivesse se sentindo a grande divindade. O que será? Se sente mesmo, né? O que será que faz ela pensar isso? Então, quer dizer... Ah, olha, não precisa ser cantor, não. Ih! Vou te falar uma coisa, mas é triste, viu? Né? É triste. Mas só um microfone de rádio já faz isso. Porra! Ah. O que tem de mala? Por que você olhou pro Benji assim? Eu não. Eu olhei pro Benji. Você olhou pro Benji que é de olho, mano. Não, lá, não adianta, não adianta falar. Olha pro cara, olha pro cara, mano. Agora, isso. Deve ter sido muito frustrante pra não, você. Não, e assim, você se sente um nada, né? Um lixo. Mas e por mais que você... Você não falou nada? Eu pra Grace Jones eu falei. Eu mandei ela, mandei pra você. É, isso aí, né? Mas peraí, você foi mó escroto, velho. Ela tá no aeroporto. Ela pode estar atrasada pra fazer isso. Não precisa tirar uma foto. Mas é respeito. Uma foto com o celular já é um segundo. Uma foto, mano. Domênico, você não conhece o Benjamin. O Benjamin é chato. Ele pega pelo braço, ele puxa, não deixa embora. Ah, eu gosto do seu álbum tal, a música tal. A mulher fala, meu, ó, tô atrasado, vou perder o avião. Só pediu uma foto. Só tinha eu. Eu acho que é assim, se ela tirasse uma foto com cada uma das pessoas que tava ali, ela ia levar meia hora. E eu acho que é a obrigação. Puta, e não tinha nada. Puta, legal a gente pra sentou caramba. Ali, nem sei se foi Credit Card Hall, Citibank Hall, a gente sentou ali no gargarejo. Quer dizer, o ingresso é super caro, você se desloca, e não é nem o preço do ingresso, mas é o prestígio, puta, né? Puta, e seria tão legal, puta, tão legal quando pedem pra tirar foto. E assim, eu fui na exposição da mãe dela, e aí, por conta dessa relação com meu pai, a gente se emocionou. Então, eu tinha uma ideia na cabeça claro. Que... Ah, mas eu já tive. Eu tenho um que tava comentando aí, natação aí, que tava no Brasil também. Porra, velho, tirou uma foto comigo, parecia que tava no enterro. É mesmo? Teve o Platini também, que eu pedi, o Platini fez uma puta cara Platini? De azedo. É, mas eu só puxei pelo braço. Aí eu não peço pra tirar foto. Velho. Então, eu também não, mas ela, eu ele, achei que fosse escroto. Diferente. Porque eu já sei que... Escroto. Também não consigo. Caramba. Mas em compensação, teve uma no Rio de Janeiro que só faltou abraçar a gente, sentar e tomar cerveja pra junto. Quem? A Martinália. Que tava sentada no final é muito louca, do... né, meu? No final do campeonato do Martim. Carioca ano passado. O Vasco tinha acabado de ser campeão. Uma pergunta ele é que não quer louca. Calar. Quem seria a Martinália? Filha do Martinho da Vila. Filha do Martinho da Vila. Cantora também? É. Virou cantora. Cantora e... E o quê? E o quê? Eu não entendi. Nada. Eu não entendi isso agora. Cantora e cantora. Ah, então tá bom. Ó, temos eu vou te trazer... Eu vou lembrar, um dia eu vou pegar a foto que eu tirei com o Mark Spitz. É que eu não... Você tem que ver Mark Spitz. Você tem que ver a cara do Mark Spitz na foto comigo. Como é que é? Juro, parece que alguém deve ter falado pra ele, olha, meu, tua mãe morreu agora, velho. Tô falando sério. Uma foto... Eu guardei porque ele tá tão escroto na hora, mas tão escroto. Eu falei, porra, velho. Uma foto você só. Devia ter rasgado uma a foto. Não tinha ninguém. Você falou, I'm starting Brasil 2. Pô, eu falei o Mark Spitz, pô. E olha, encontrei num lugar bacana pra caramba. Quer dizer, um astral. Tudo num astral legal. É, a gente... Cara, parecia que eu tinha pedido pra ele, arruma meu dólar. É que a gente não espera. A gente fala, mas o Bolt deu uma dessa também, né? Você viu, né? O quê? É, com o técnico, eu não sei se é coreano. Coreano, mas ele tá andando. Não, peraí, os dois estavam andando. Não. O cara já tá mexeu com a menina do Bolt. Não. A verdade seja dita. Ah, os dois estavam andando. Não. Os caras estavam andando, não. O cara tava já concentrado, ele falou pro cara, agora não. Ele falou. Ah, para, Benjamin tá andando. O RG, o cara tá andando, RG, o cara não tá numa brincadeira. A última prova da vida do cara, a Olimpíada. Você tá louco? Os caras estão concentrados. Ô, Benja, os dois. O cara não tá chamando ele da pista pra ir lá na arquibancada. Os dois estão andando junto. No dia do jogo lá do Barcelona Real Madrid. Mas quebra a concentração. Agora, eu tava lá no centro de treinamento do Barcelona, nenhum jogador tirava foto, nenhum jogador gravava nenhum oi pro celular. Os caras falam, olha, véspera de Barcelona e Real Madrid, ninguém fala, é todo mundo proibido, nem foto. Ó, grava um negócio bobagem, no celular. Né? Bobagem é bobagem, desculpa, mas se é bobagem, é outra história. Se o cara ficar brincando antes de correr, aqui brincando, é o estilo do cara, a concentração dele é essa, não, do Bolt não. Não custava nada. O Bolt deu um show de carisma do Bolt. Não é a menina do Bolt. É a menina do Bolt. É a menina do Bolt. Quem viu o Bolt deu um show de carisma e simpatia. Eu vi ontem. Eu gosto, torço por ele. Todos os dias. Eu gosto, torço por ele. Chegou no Rio, não foi pro hotel 5 estrelas, foi pro hotel 4 estrelas na zona norte do Rio. Foi na comunidade, foi lá. Ou não é, ou estranha? É, não, eu acho que foi porque foi antes da prova. Lógico, e aí ele tá concentrado. Teve uma repórter que pediu entrevista, ele não podia também, antes de começar. É lógico, o cara tá concentrado. Ele mandou um recado pra ela falando, ó, tal dia. Por exemplo, tal se você quer tirar foto com a gente aqui, 5 minutos antes de começar o programa, ninguém tira. Não, teve um repórter. Teve um lance da repórter que tava entrevistando ele, começou o hino. E ele parou da entrevista e falou o hino. E era pararam os dois. Um outro país. De um outro país. Ele falou respeito. Respeito. Então, parou. É mala acabou também. O hino e voltou da entrevista. Então é mala também? Não, teve, não, não, não. Por teve, isso que é um ídolo. E teve o cara da Globo que tava entrevistando ele. Aí ele falou, poxa, ele tá muito comprido. E aí foi embora. Já foi, né? É, mas tá certo. Lógico que ele encheu o saco, tempo. Encheu linguiça, velho. O cara fala, velho, já não, foi. Não, o cara queria mostrar um vídeo pra ele. Você foi mal. Chega, chega. Agora você foi mal. É, fala, é o vídeo do meu sobrinho que gosta de você. Que chamar o... Ele é que foi mal, não foi eu. Não, senhor, ele não foi mal, não. É, ele foi mal, assim, não, tinha que ter tirado a foto com o cara. Não tinha, não, na hora que o cara tinha, tá concentrado pra prova, tinha, não. E por falar em Olimpíada também, Sombra, aquele idiota lá, o nadador americano lá, assumiu, né, que ele aumentou a dose da versão dele. Ele se desculpou aí com o povo brasileiro, se desculpou com os fãs dele, sim, com os patrocinadores também. Só dos Estados Unidos pediu desculpa. É, sim, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos também se desculpou oficialmente com o Brasil. Mas se é o contrário, hein? Pelos fatos, Sombra, ali que aconteceram. Nossa, se é o contrário, hein? Mas eu volto a falar aqui. Por mais que tenha sido, teoricamente, vai, vamos colocar assim, um exagero, mas é uma falsa comunicação de crime. Se um brasileiro apronta uma dessa no exterior, o cara tá ferrado. Não é então, exagero, é. Eu acho que poderia acontecer, sim. Não é exagero, por mais que esse daí já tenha picado a mula, mas os dois que foram impedidos de embarcar, eles deveriam tomar um chá de canseira aqui, Domênico Gato, pelo menos uma semaninha na carceragem pra pagar a mão do seu otário. Só pra mostrar que aqui não é terra de ninguém. Porque a imagem do Brasil perante o mundo... Não, mas tudo bem. Fala no ar, Benjamin. Você que falou. Que aqui é terra de ninguém? É. Concordo, mas isso quando o brasileiro fala. Quando o brasileiro fala. Que os caras erraram... Os americanos erraram e agora. A imagem, do Brasil, do Brasil já tá tão desgastada perante o mundo. Quando não acontece nada, não tem que ser noticiado algo que não aconteceu. E esse imbecil inventou uma história, foi jogada de maneira intencional na vida inteira. Os caras ele foi e desceram o cacete no Brasil. Ele foi preconceituoso porque ele se aproveitou de uma história pra criar uma ideia de assalto, dizendo, tá vendo? Ó, assaltam mesmo, me assaltaram também, né? Tudo por causa de uma namorada ou porque é burro? Porque nos Estados Unidos esse cara é considerado muito burro. Uhum. E ele vai ser suspenso. Vai ser pelo Comitê Olímpico. Também tem 32 anos, vai. Não só isso, vai não, mas ele tinha patrocínios lá, os caras estão caindo fora. Ainda o cara não. Tem 32 anos, velho. Ainda não. Ah, também, mas olha, vai cair fora. Esse cara é cara de mídia. Não, ele tem 12 medalhas ele lá. Ele faz reality show lá nos Estados Unidos. Ah, mas pra isso vai ser. É um bobão daqueles. Mal ele não vai se dar. Mas vamos falar de gente esperta agora. E gente esperta sabe que ferramentas com melhor preço é na Dutra Máquina. Tira o moto fora aí. É só pra gente esperta. Mas assim, já tá implícito, né? Então, moto, dá um tempo aí. Espera aí. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá você também encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker levará você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você viaja a Barcelona e ainda assiste esses craques de bola. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas do Ultramáquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br que você já está concorrendo. E falta pouco, a promoção acaba agora 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. E ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultramáquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, tem Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. E tem mensagens via WhatsApp da Energia. Sidney Inson, Jardim Marajoara, palmeirense sangue bom. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Esse programa não tem pra ninguém, hein? Todo mundo aí manja muito. O Mano é uma comédia. O cara manja muito. Ele só briga com o Beija. Valeu, um abraço. Eu não brinco com o Benjamin, cara. É o filho, quando ele vai ficando mais velho... É isso que ele faz com o pai. Não, ele já acha que não precisa. Um dia, ele que vai te pôr pra tomar então, sol. Mas ele acha que não precisa mais do pai, que nada. Vai empurrar, entendeu? No sol é o Mano. Antigamente, pai, é o Mano, isso, é? Pai, aquilo. Agora não. Ah, agora o pai se dane. O Mano vai empurrar o Benja pro sol. Ah, que dia serei eu que irei limpar esse seu traseiro aí. É mesmo, é? Você que vai limpar o Benja? É. O bunda de urso? Fala, Mano, eu acabei. Eu não estarei aqui. Só se você estiver onde eu estarei. Onde? Não estarei aqui. Neste. Você pretende morar em Israel? Um dia sim. Mas você pensa em ir embora? Vamos falar em datas aqui. Um dia é muito vago. Você pensa em ir embora? Quero datas, prazos. A minha. Tô vendo a alegria do Motinha agora. Nossa, o Motinha agora tá dando pulso de alegria, Benjamin. Não, Motinha, o Motinha delirando. Agora, você fala quanto tempo? Não, é agora, mas. 30 anos assim? Ah, não sei. O Mota não aguenta tudo isso, Benjamin. Não, o Mota não aguenta. Diminui esse tempo aí. Pode falar? Esse cara não vive 10 minutos sem mim, velho. 10 ele minutos ele não vive sem mim. Ele gosta de você. Já que eu não falo com ele, já falou no ar, que ele gosta de você. Ele reclama, ele manda um WhatsApp pra mim, você não fala comigo. Ele já falou que gosta de você, eu sei que ele gosta de você. Pura encenação. Ele gosta de chamar atenção. No fundo, é uma criança. É uma você criança. Você viu lá o carro que ele tá lá? Você viu, gente? Se você zoa ele. Se você não zoa, ele acha que brigou, tá de mal. A gente tomou um vinho com ele lá no resort, né? Nossa, vocês tomaram lixo. Um vinho com ele? Que lixo. Tadinho. Nossa, eu não tomaria. Sabe que eu tomaria com ele uma cicuta? Isso, Benjamin, não pode. Sabe que é cicuta? Não. Pô, você sabe, mas eu. Veneno. Eu sei, mas quando eu era criança, eu tomei isso aí. Tomou cicuta? Mas isso, é, é feito. É por isso que você ficou assim? Homeopatia. Isso, velho. Ah, deu certo, viu? É homeopatia, cara. É, pra você estar contando a história hoje, deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Vamos lá, mais mensagens. Fala, galera do Estádio 97, Carlos Pó de Santo André. É nóis, Domênico, líder. Ô, Sombra, eu nunca vi você falar mal do Denis, cara. Você tem algum grau de parentesco aí? Nunca vi você meter o pau. Ai. O Mota, pelo amor de Deus, não, né? Passou. Só falta jogar o cara no lixo. Agora isso você, é... nunca vi falar. Tem algum esqueminha com ele? Rapaz. Isso é uma curiosidade que muita gente tem. Muita gente tem, é verdade. O Baldo já comentou isso comigo. Mas será que eles são primos? Já é praxe. Já é praxe. Eu realmente eu tenho um esquema com alguns jogadores onde eles me dão dinheiro pra. Se jogam mal, entendi. Eu evitar de falar. Às vezes, o cara tá muito mal, eu esqueço. Eu levo. E tô ganhando dinheiro com isso aí, viu, cara? Você não tem noção do que eu tô rico com isso. Parecido agora. Mas você dá nota ou não? Hã? Você dá nota ou não? Ah, depende, de mano. Sei lá. Aqui é o Fábio Rossin, ouvinte do estádio aqui de São Paulo. Agora, estão falando dos estrangeiros no São Paulo, né? Mas o Sombra não pode ver um estrangeiro, hein? Era o Osório, ai meu Deus, o Osório. Era o Lugano, ai o Lugano. Aí veio o Paulo, ai outro estrangeiro, querendo internacionalizar o time. Agora tá metendo o pau, né? Agora nenhum pé. Olha, isso é uma curiosidade que muita gente tem. Tá morto, muita gente fala isso do Sombra. Engraçado hoje, o que aconteceu? Olha, a ONG anti-Sombra resolveu se manifestar. Hoje, vai, cara, fala um negócio. Eu, como tenho registrado na minha página do Facebook, eu defendo que eu gostaria de ter mais um técnico estrangeiro, um São Paulo, acho que esses brasileiros, tudo uma coisa, tudo mais do mesmo, etc e tal. O que eu trouxe aqui de informação é que o Michel Bastos teria dito aí que o time tinha problema de comunicação com o Balsa. E outra coisa, o Balsa, cá entre nós, fez uma grande campanha. Mas isso não significa que eu seja contra os estrangeiros, né? Mas tudo bem, pode meter o pau, não tem problema. Mas em nenhum momento você foi xenófobo? Quê? Em nenhum momento você foi xenófobo? Não, nenhum momento. Não. Nenhum momento. É bom esclarecer. É. Ô, mano. Oi. Você acha que se no sub-20 o Santos meter 7-1 no Corinthians, vai ter sido uma revanche também daquele de 2005? Claro que não, né, meu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Seria legal só pela medalha. Nada mais do que isso. Uma excelente falou, comparação. Rafael, mas não dá pra comparar. Aí eu discordo dele. Excelente comparação, porque... hein? Porque... Agora é Não. Eu acho que não cabe a comparação, não. Você comparar a Olimpíada com o Sub-20, eu discordo. A Olimpíada, com exceção da Copa do Mundo, é o evento mais importante que existe no futebol, gente. Lógico que é. É, eu acho que é proporcional. Claro que não vai descontar uma goleada numa Copa do Mundo. Claro que não vai. Ah, óbvio que não vai. Oh, mano. Mas que é um troco, é um troco. Peraí, Olimpíada. Futebol na Olimpíada. Vou te falar. Tá atrás de Copa América, de Copa do Mundo. Não acho, discordo. Discordo. Discordo. Atrás de Copa América, velho. O que significa Copa América, mano? Ah, tá. Acho que o maior evento é a Copa do Mundo e acabou. Discordo. É, inclusive, a Copa do Mundo, ela tenta boicotar mesmo aí as Olimpíadas, porque é o único esporte que você coloca um limite de idade para que a pessoa possa ser convocada. Então não pode ser. Porque, por exemplo, se tivesse, Domênico Gato, a possibilidade de convocar a seleção que você bem entendesse, independentemente da idade, a Olimpíada, Copa do Mundo. Olimpíada, o evento em si, é muito mais legal do que a Copa do Mundo. Eu sou a favor de que a Olimpíada devia ter a seleção principal jogando. Então... Mas aí virava a Copa do Mundo, gente. Então, mas quem não deixa fazer isso é a FIFA, virava Domênico. De novo. Desculpa, então, mas é justamente Domênico, por isso. Existe o Campeonato Mundial de Vôlei e existe a Olimpíada. Existe o Campeonato Mundial de Basquete. Aí sim. Existe pra o Campeonato esportes, Mundial sim. de Natação. Não esquece que tem um problema do calendário. Mas aí que tá, Sombra. O Campeonato Mundial de Vôlei não é tão divulgado como uma Copa do Mundo. O Campeonato Mundial de Vôlei... Não, mas não é, Sombra. No mundo, no Sombra. Mundo. A Olimpíada Cereja do Bolo, o Mundial de Vôlei, é um evento secundário. É importante também? Secundário. É, mas o importante, o filézão, é a Olimpíada. É. Claro que é. Ok, vamos lá, mais uma mensagem. Vamos boa noite, salve galera do estádio. Instituto Domênico William Bonner tá completamente defasado, hein? Falar que no total de decisões o Verdinho ganhou 11 e o Timão ganhou 6, realmente é difícil, hein, Domênico, de acreditar. Apenas para te lembrar, em campeonatos estaduais, menos ficando 21 anos na fila, o Timão tem maior número de títulos do que o Verdinho da Barra Funda, sem falar o bimundial. Chupa, Paulo, Vila Medeiros, Timão até após a morte. Ó, Vila Medeiros, o pastel da Sueli aí, da hora, o Mocotó gente, também. Mas a gente falou entre... Peraí, ele deve tá mal informado, rapaz. Ele não te ofendeu. Mas eu não tô ofendendo, tô falando que ele tá mal. Estar mal informado, não tô ofendendo ele. Ele tem que se informar um pouco melhor. Ninguém falou que o Corinthians tem menos título que o Palmeiras. Quem que falou isso aí de paulista? É que você falou o Gantion. Não. Ninguém falou nada disso. Ele falou quarta-feira. Não, ninguém falou nada. Não adianta vocês querer de... Não adianta. Mano, tem razão. Você falou quarta. Entre Palmeiras... Procura se informar. Esse ouvinte, ele pode se redimir depois, mandar um WhatsApp. Procura se informar, amigão. Tá bom? Se informa aí que você vai ver que eu tenho razão. É 11 contra 6. Finais. Você disse que não finais queria. Entre... Escuta, vamos lá. Deixar claro, RG, porque... Explica, desenha. Ouvinte, tem uns ouvintes aí que às vezes é difícil de entender a coisa aqui, hein? Então vamos lá. Desenhando na lousa, atenção. Você disse que não quis ofender, mas você tá chamando ele de burro. Não tô ofendendo. Tá querendo agredir o ouvinte, tá perdendo a linha, tá espanando aí de novo. O professor, quando escreve na lousa, ele acha o aluno burro? Muitos acham. Não. Vou pegar aqui. Não, muitos acham, não. Muitos acham. O professor, quando escreve... aluno burro, claro. O professor... Pergunta pros estranhos aqui, ó. O professor, quando está escrevendo na lousa, ele está ensinando É pra melhor compreensão. Exatamente, RG. É pra melhor compreensão. Porque às vezes é difícil. Então, você escrevendo é melhor. Então, vamos lá. Decisão de finais entre Palmeiras e Corinthians. Decisão entre Palmeiras e Corinthians. Não é entre Corinthians e Botafogo Palmeiras. E o cacete agora. E nem Palmeiras e o outro. Decisão entre Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras dá uma lavada em vocês, velho. Não dá pra sair na foto. Lavada, vírgula. E se você quiser também... E se você quiser também pegar semifinal... Pode incluir o que você quiser. Não sai na foto. Continua aí. Vou pegar aqui. Aqui ele tá colocando para o ímpar aqui. Ganha para o ímpar, ele computa também. Aqui. Não tem nada em para o ímpar. É futebol. Cinza, então vamos lá. Pouco, desenhando na lousa. Futebol. E não é futebol sub. Tá colocando aqui, ó. Para o ímpar. E não é sub, não. Futebol mesmo que vale. Que nem ele falou aqui que sub-20 não vale. É futebol. Tá? Muito bem. Vou pegar aqui no Manac aqui. Daqui a pouco vocês vão pegar as informações, porque agora o Benjamin tem um recado mil vezes mais importante que vai discutir do Palmeiras e Corinthians, que é falar da Essa. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga, a ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e toda a família Esser. Já já a gente vai falar ao vivo com o Motinha, que tá lá na Zona Leste, no Posto Shell, né? No pedágio Sem Parar, Estádio 97, ali na Avenida Condessa Elizabeth Robiano. E agora que eu vi. Você explicou? Meu, você ensinou ele a usar dessa vez? Ele está lá trajado de Pokémon. Ele vai conseguir falar? Você ensinou dessa vez ele a falar e a não dar eco? Ele vai conseguir. Como disse o Domênico, às vezes o professor ele põe na lousa para a compreensão do aluno. Mas como eu disse, tem aluno que é muito burro. Não, você pode ensinar o quanto quiser, vai sair daquela série. A Estrela tava aqui falando pra mim fora do ar, falou, gente, o Mota é burro assim, é um personagem. Mentira, tadinho, falei olha. Nada. Mas lembra, Estranho, você não ouviu ela falar? Ela falou, o Mota é burro assim, é um personagem. Assim, eu falei, é isso mesmo, Estranha. Ele é muito mais do que você imagina. Tadinho. Não, fala tadinho. Tá no ar? Tá no ar? Ô, Motinha, boa noite. Tudo bem, Mota? Tá tudo ótimo. É. Alô, alô. Tá bom. Eu tô de Pokémon. Tá tudo ótimo. Nossa, é um idiota, com a galera aqui no posto. O pedágio do estádio 97 sem parar. Tá tudo ótimo. Sexta-feira, é sensacional. É legal, mas você pegou o telefone da casa da sua avó, Mota? Peguei. Meu Deus do céu, Mota. É que aqui a ligação aqui é ruim, chefe. Sabia, ele vai meter o pau agora. Agora já vai meter o pau no Tatuapé e na Penha, é isso? O que eu posso fazer? É o sinal, não preciso fazer nada, vou brigar com quem? É, que mentiroso. É. Ô, Motinha, tem muita gente aí no posto contigo? Tem, o pessoal tá aqui, oi! O pessoal passa buzinando. É, ouvimos tudo. Ai, meu Deus. Então, vamos lá conversar com o pessoal, chefinho. Vamos, eu vi que você tá numa sintonia boa com a galera aí. Tô ótimo. Ô, Mota. Oi, fala. Quem é que tem posto aí? Quem que tem posto? É. Por quê? Ai, como é burro. Vocês estão vendo, gente? Eu não sei quem tem posto aqui. Viu, Estranha? O pessoal como... sem parar mandou a gente vir pra cá e vir pra cá, Benjamin. Viu, Estranha, como é burro que nem a porta? Essa é uma brincadeira, fala quem tem posto aí atrás, Mota. Você também não... Ai, nossa, meu Deus. Que brincadeira de quinta série. Faz um ano e meio, Benjamin, nossa. Que ele não sabe quem tem posto. É, essa brincadeira de quinta série também, velho. Nossa. Vai, Motinha, acelera o processo. Vamos lá. Duro vai aí. Seu nome. Vamos lá, primeira série, vamos lá. Nós pra quem? São Paulo, Tricolor. E aí, manda pra falar aí do Sombra, com Sombra. Sombra, você acha que vai pra frente esse ano ainda ou vai demorar mais? Esse ano? Difícil, hein? Difícil. É, ficar entre oitavo e décimo, por aí. Com certeza. Chupa, mano. Duas Libertadores. Inferno. Dois mundiais com uma Libertadores só, não fecha a conta. Ó, saque@fifa.com. Manda um e-mail lá pro Infantino, lá o seu nosso cego. Vai de catal. Manda abraço. Um abraço pra minha esposa que deve estar ouvindo a gente. E curte muito vocês, aprendeu a ouvir comigo. Boa, valeu, obrigado. Próximo, vamos lá. Qual é o seu nome? Rafael. Pode pra quem? Coringão. Ô, mano, agita aí, porra. Vamos, você tem que falar com o Motinha, mano. Não, amigão, vamos lá, vamos falar de Corinthians então. Ô, amigão, o Corinthians vai pegar o Vitória segunda-feira, cara. E aí, expectativa pra esse jogo? Você acha que o Corinthians consegue engrenar no Campeonato Brasileiro? Muito pouco, 2x0. Tá desmanchando aí, mano. Já não tem atacante. Tá vendendo aí, pô? É tudo nosso, velho. É, isso aí. E aí, Motinha, troca ideia com a galera aí, Motinha. Manda abraço. Um abraço aí pro pessoal lá de Guarulhos lá. Tá me escutando e é nóis aí na viela aí. Amanhã é truque cerveja, hein, pô? Próximo, lá. Legal, vamos lá, Motinha. Você vai trocando ideia com o povo aí, né, Motinha? Ok, chefinho, tô escutando. Vai, qual é o seu nome? É Ulisses. Joga pra quem? Corinthians. E aí, o Corinthians vai fechar, velho? Tá mandando todo mundo embora, tá vendendo. E aí, como é que vai ficar o Corinthians? Não, o Corinthians é tradição, meu. Vai é pra vida toda e vai ser campeão esse ano, hein? Com esse time... Esse timão aí, a gente se vira. É a favor que mande o Cristóvão embora? Não é nada, o cara tá desde o começo ali, tá ajeitando o time e vai que vai. Então tá bom, manda abraço. Ô, um abraço aí pra galera de Itaim. Eu, mano, manda pro estádio aí. Manda quem? Manda pro estádio aí, meu. Ah, ele quer uma vaga na torcida, não pode, o único não pode. Beleza. Tamo junto. Falou. Falou. Abraço. Próximo. Qual é o seu nome? Eduardo Oliveira. Pronto pra quem? Corinthians, é lógico, né? Eita, e aí? O André pode ir embora? Pode todo mundo ir embora que tá querendo ir embora? Pode ir embora, não vai fazer falta nenhuma. Vai jogar com quem? Com quem sobrar mais, você vai ganhar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Quem é, Tomás? Os jogadores ou do Cristóvão, que esse time tá sem? Presidente. Presidente? Presidente. Muito omisso. O Corinthians tem dinheiro, mas não investe, é isso? Não sei se tem dinheiro, mas ele é muito omisso. Deixa eu só dar um recado pro Mano. Mano. É oi? Águas de Lindóia é um dos melhores lugares que tem pra ir. Quando concordo. Lá, manda papo. Concordo, top. Falou, manda abraço. Um abraço pra minha esposa Ana e pro meu filho Samuel. Oi, próximo. Fala, qual é seu nome? Meu nome é José. Pode pra quem? Pra falecida Lusa. Lusa? Acabou mesmo, velho? Ah, acabou, né? Você bota dinheiro e não tem dinheiro, não tem mais como roubar também, secou. Acabou. Vamos vender verdade mesmo. Ah, não sei se pode, né? Isso daí, só quem sabe mesmo a lei e tudo, pode falar. Aí eu já não sei te falar mais. Teria que vender, ficar com a metade e ser time pequeno mesmo, se adequar à situação. Acabou. E você vai torcer pra quem agora? Ah, eu torço pro Porto. Isso aí, lá em Portugal. Ah, é? Tá bom. Manda um abraço. Ô, um abraço aí pra todo mundo, pra minha família. E o trampo de vocês é legal pra caramba. O Mano, beija na TV também. E o RG, falta dar umas receitas de drink aí, gelatina com gin, rum. É nóis, velho. Boa noite aí pra todo mundo. Falou, obrigado. Próximo, qual é seu nome? Márcio. Sorte pra quem? Alex, é nóis, Dudu. Boa, vai ser campeão de qualquer jeito hoje, esse ano? Esse ano não sei pra ninguém, é nóis, Dudu. E aí, quem que vai vir pro lugar do Gabriel? O Gabriel vai embora, velho. Mas não, talvez até o final do ano. Ah, então... de imediato, assim, acho que não tem ninguém para suprir o lugar dele. Mas se tiver algum cara à altura, vai ser bem-vindo. Mas vai ser difícil. Tá bom, manda abraço. Abraço aí para todos aí. Um abraço pro Zuc especial. E chupa, mano. Falou, próximo. Qual é seu nome? Ismael. Próximo para quem? Sou suplente internacional de Portugal. Bate! Quem é o primeiro do Sul, o Grêmio ou o Inter? Grêmio, com certeza, é o segundo. O segundo? É. E a gente vai tirar toda a linhaca no domingo em cima do São Paulo. Aí não, né, velho? Pô, logo eu posso só perder a todos os jogos, velho. Não importa, cara. A gente ganhou em 2006 e ganhamos em 2010. Com o próprio técnico Celso Rotti, cara, a gente pode tirar essa linhaca de 12 jogos em cima do São Paulo. Mas o que está acontecendo lá no Inter? Com certeza é a má administração. Má administração. Ok, manda abraço. Mandar um abraço para minha esposa Meiriane, que está em Guadalupe Novinho. Falou, abraço. Próximo, qual é o seu nome? Meu nome é Diego Almeida. Próximo para quem? Palestra, Dudu. E aí, vai ser campeão, você acha que com muitas rodadas de antecedência ou você acha que vai ser pau a pau até o final? Ah, eu acho que vai ser sofrido até o final, cara. Não vai ter jeito, não. Esse ano aí é o campeonato mais equilibrado que tem nos últimos anos, né? Então vai ser até o final. Ok, manda um abraço. Ó, mandar um abraço pra minha esposa Elaine, mandar um abraço pra minha filha Sofia, mandar um chupa, chupa... E... Tá bom, vai, pronto. Legal, Motinha. Ó, o último, chefinho, o último. Ah. Qual é o seu nome? Nome pra quem? Tricolor, né, São Paulo. E aí, o São Paulo, vai melhorar agora? Tomara que melhore com o Ricardo Gomes, aí. O que você acha aí, Sombra? Dá jeito nesse time ou não? Olha... Mas, vamos ver, vamos aguardar. Vamos aguardar. Tá bom, manda abraço. Abraço pro pessoal do futebol de quinta, pro Bruno, pra Nádia. Ok, chefe. Olha, ô Mota, parabéns. Oi. Mota, parabéns. Perguntas inteligentes, criativas. Uma salva de palmas pro Mota. Hoje ele foi bem, olha, hoje tem que dar um abraço pra você. Cada pergunta uma mais bacana que a outra, o cara animado, alto astral. Dá palmas pro Mota. Genial, genial, genial. Genial. Genial, parabéns, Motinha. Falou, Motinha. Parabéns. Foi o Mota, direto do pedágio sem parar. O palmeirense tá lá, ele pergunta: e aí, vai ser campeão? Dá uma olhada, não é qualquer cara que tem essa sacada. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, ó, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Estádio 97 trazendo mais mensagens através do nosso WhatsApp, no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Que é Marcelo, Mogi das Cruzes, viva o tricolor. Eu acho engraçado que vocês falam do 7x1, mas não fala do 2x0 na Alemanha, onde nós somos pentacampeões do mundo. E é o seguinte, o Benja é um cara legal porque gosta de Maiden. Mas é um cara meio esquisito porque torce pro Corinthians. Ô, Sombra, para de ser corintiano. Vamos torcer pro São Paulo. Eu sempre falei isso. É na boa e na ruim. Um abraço. Olha, tchau. Agora sempre... o Sombra virou corintiano. Não, mas a minha São Paulo tem uma quedinha. Hoje, é grandes possível, revelações. É, hoje, hoje tá meio estranha a coisa aqui. Você, olha. É, mas o negócio tá vendo como você não engana por muito tempo? O negócio do Denis é uma real. Mas eu respondendo o amigo, é o seguinte. O Brasil-Alemanha 2x0 foi do cacete, é uma final de Copa do Mundo, mas é um resultado normal. Se a Alemanha tivesse ganho do Brasil aqui em 2014 por 2x0, tava tudo certo, 3x1, 2x0, 1x0, gente, é normal, até porque a Alemanha era a favorita. E ninguém ia falar nada. Explicar pra ele que não é difícil. 7x1 é a maior humilhação que uma seleção passou. Uma seleção de primeiro e segundo e terceiro, pode ver, nenhuma, foi a maior derrota da história do futebol, não é da seleção brasileira, nunca na vida, você imagina semifinal. Se a Argentina toma uma semifinal. Nossa. De 7x1, ou a Itália, ou a própria Alemanha. Tá louco, velho. É, não tem a comparação dele, não. Mas se você envolvendo seleções de um nível... Não, nível... de segundo nível também. O que, que é segundo nível? Pega as seleções. Qual que é segundo nível? Pega aí as seleções do segundo escalão, as qual? Seleções que nunca foram campeãs do mundo. Portugal nunca tomou de 7, né? Numa semifinal em casa. Ah, não existe isso. Gente, estão loucos. É a maior derrota da história do futebol mundial de todos os tempos. Pô, país do futebol, pentacampeão, não pode tomar isso, de 7. Isso tem como apagar, ou pelo menos minimizar um dia? Sei lá, pega uma Alemanha numa semifinal e meter 7. Não apaga, mas pelo menos... Não. Minimiza, mas não apaga. Porque apagar, quem, não. Porque quem foi ao Mineirão, quem tava no Brasil torcendo pra seleção, isso não volta mais. As pessoas viram 7x1. 50? Olha o que aconteceu. É, mas perdeu de 2x1, hein? É bom, foi ganho Copas depois. E até hoje ninguém esqueceu. 2x1, hein? 2x1. E ganhou Copas depois. Foi na casa do Brasil. É. Né? Então, foi 2x1, resultado normal. E, velho, eu não sei por que também se dói tanto com esse 7x1. Todo mundo fala que não liga pra seleção, que se dane. Se dane. Não, eu ligo. Ah, liga nada. Você não sai na tua janela ligo. E grita, chupa, gol do Brasil. O quê? Se o Brasil ganhar da Argentina uma final de Copa do Mundo, eu pulo da minha varanda. Mas você não pode falar isso porque nunca houve uma final entre Brasil e Argentina. Então, por isso que eu falei, se acontecer, eu pulo. Então você não é torcedor da seleção. Se o Brasil não tomar 7x1. Você só vai fazer isso se acontecer uma final de Brasil e Argentina. Era Brasil e Argentina no Brasil. O casal estranho, vocês têm muito apego à seleção? Ou tipo? Não. Eu tenho. Na verdade, tudo que é Brasil, se for bolinha de gude, eu tô torcendo. Você é Pachequinho, então. Não, ela é brasileira, é diferente. Obrigada. A minha seleção ela é brasileira. Preto, vermelho e branco. Obrigada. E você, estranho? Não, a minha seleção é preto, vermelho e branco. Eu não... Também penso assim. E sou brasileiro também. Mas não, eu gostou? Gosto da seleção. Não, mas eu gosto e depois deixou ele que gosta. Ele fala, mas ele gosta. Gosto porque da seleção, a gente vai amanhã, assistir. É, você tá indo pro Rio. Mas você vai pra quê? Você vai torcer pra Alemanha amanhã? Não, claro que não. Vou torcer então pro Brasil. Você vai por quê? Não, eu gosto do Brasil. Não, responde, olha pra mim. Não, eu tô olhando claro, você. Lógico. Não seja grosso. Eu não te desrespeitei em nenhum momento. Vamos lá. Não. Responde, porra. Não, pô. Se o Brasil perder, você vai sair chateado? Vai. Não sei. Não, acho que... Não, vou sair chateado. Então pronto. Eu gosto da seleção, mas... estúpido, velho. Não, mas... Mas se você for colocar na balança o meu time ou a seleção, não tem nem o que comparar. A pergunta não é essa. O São Paulo não vai jogar com o Brasil. A pergunta não é essa. A pergunta é, você está indo hoje à noite para o Rio de Janeiro, vai ir amanhã no Maracanã. Eu duvido, na hora que você chegar lá, vai estar lotado, o hino do Brasil, aquela puta empolgação. Você estava no Mineirão, hein? Eu tava então, em todo. Tem aquela empolgação. Lógico que tem, né? Gente. Lógico que tem. É diferente. É porque as pessoas têm mania de comparar a seleção brasileira com o time. Não, mas não dá para comparar. Não tem que comparar. O Palmeiras não vai jogar amanhã com o Brasil. O Corinthians não vai jogar com o Brasil. O São Paulo não vai. O Santos não vai. O Flamengo não vai. Mas eu vou ser advogada dele. Ele quis dizer que o São Paulo tá à frente da seleção. Sim, mas a pergunta não é essa. Não, mas isso acho que para todo cara que torce para futebol, o time sempre estará na frente. A pergunta não é essa. Mas é outra coisa. Nesse momento você tira a camisa do clube. Eu não sairia da minha casa para ver um jogo da seleção brasileira. Deu uma desanimada depois. Não sairia, mas estranho. Tá desanimado. Ô, estranho, você vai fazer um favor para mim, pode ser? Pode. Eu nunca te pedi nada nesses anos todos. Hoje que é a primeira vez que eu tô pedindo. Então depois você vai fazer um pra mim. Ih, é isso aí. Eu quero que você filme o vosso celular amanhã, o vosso marido. Vou filmar. Chorando emocionado no hino, comemorando o gol do Neymar, gritando é ouro, é ouro, tá? Aí você me dá o WhatsApp que eu te mando, gente. Sim, senhora. Você vai se ferrar, estranho. E vai segunda-feira passar... Você vai colocar aqui? O estranho que não torce. Eu torço, Benjamin. Mas se ele não chorar? Fala comigo. Você fala pra tua esposa fala comigo. Eu não quero falar contigo. Não vai chegar nesse nível pra mim. Ô, doutor, vamos falar da Renault? Vamos. É, meu amigo, você vê só, né? E quem anda batendo um bolão, ô RG, é a Renault, cara. Tem uma condição do Logan. Eu vou dizer uma coisa pra você. Aí, coisa, doutor, de outro mundo. Como é que é? Você compra o Logan e começa a pagar em 2017. Como assim, Domênio? Estamos em agosto. Ou seja, você vai pagar em 2017. Olha só. Louco. E ainda leva de graça. De graça. De grátis o quê? A central multimídia 7 polegadas pra você ouvir os jogos do seu time. Jesus. É ou não é uma bela jogada, hein? É. O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e maior espaço interno da categoria. Passe uma concessionária e faça já um test drive ainda hoje, hein? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Renault Logan. É isso aí, Renault Logan. Que pessoal, foi? Pessoal pedindo aqui no Twitter. Tô procurando. De uma declaração ontem que causou um alvoroço. Que não tinha nada a ver com a Olimpíada, mas que... Vai começar de novo com essa palhaçada. Pô, mas não posso falar nada, não, cara. Não pode, não pode. É outro assunto. Abobrinha. Você não... vai continuar com a abobrinha, é isso? Que abobrinha? Tá bom, então não posso falar, então não falo. Ó, tem mais mensagem via WhatsApp. Fala, Sombra, Motinha. Mais uma vez o senhor Benjamin se enrolando todo pra justificar o porquê ele ataca tanto o São Paulo. E Beija, faz que nem 2013. Torce bastante pra gente cair. Abraço, Sombra. Olha, o Bobinho, eu não tô atacando bobinho, nada. Bobinho, ele não chamou de bobo, não, não te ofendeu. Bobinho é carinhoso. Olha, o Sombra, que você gosta, idolatra, é São Paulo, acabou de falar 5 minutos atrás que o São Paulo briga entre 8º e 10º. É, o que eu falei de diferente? Falei que o time é ruim e que não vai a lugar nenhum. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, amigos. Uma pitadinha para o jogo de amanhã entre Brasil e Alemanha. Brasil 0. Alemanha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E não vamos nos iludir, pelo amor de Deus, hein? É um jogo olímpico, não é a seleção titular da Alemanha. Concordo com o Domênico, pelo amor de Deus. Um abraço, Jonas da Vila Matilde. Ah, tá certo. Ô, Sombra, fui buscar aqui o histórico dos confrontos aqui. É. Em mata-mata, não, e Corinthians e Palmeiras, eles se enfrentaram já 17 vezes em mata-mata. Vale tudo aí, né? Quarta de final, semifinal. Enfim. É, das 17 vezes teve aí que um se enfrentaram... Teve um ouvinte que mandou 11 a 6. Aí, você tem o quê? Tá 10 a 7. 10 a 7, perdão. Ah, mas é equilibrado, 10 a 7. Ah, equilibrado. Acho que é, ué, 10 a 7, aí. Três finais de diferença. Equilibrado, três mata-matas de diferença. É, Sombra, freguês. Vocês têm 30% a menos. Dois times aí que estão... O Corinthians já tem mais de 100. A Porcada já fez 100, já fez freguês, também, né? Um confronto centenário, três vezes ou você não segue? É freguês, 30% de diferença. Tem uma jorrada no porco aqui. Não, 10 a 7 é muita coisa. Tem uma jorrada. Vê com os números falsos aí. Edson Diniz. Ô, Sombra, acorda, velho, acorda. Por favor, acorda. Esse time de São Paulo vai disputar meia tabela abaixo, nada mais. E se contenta, meu irmão. Chega, é fraco. Esse time de São Paulo é fraco. Aí, manda um ouvinte que me xingou falar, olha aí. Hoje, mas é que agora, eu falei, pra não, mim não, o time não, vai não, ficar não, lá, não, lá não, no meio mas, da tabela. Mas aqui, há meia hora atrás, você falou, olha, o time é bom, pode ainda pode chegar no G4. Hoje você tá muito confuso. Eu não disse que o time é bom, que eu discordei que o Corinthians seja tão melhor. Não, eu falei tão melhor, eu falei melhor. Eu falei melhor por ele motivos. Melhor. Não, mas o Corinthians é melhor que o São Paulo agora. Não acho que o Corinthians é uma seleção. Repito, sim, pra mim o Atlético Mineiro e o Palmeiras são os dois melhores times do Brasil. Mas vou te falar, velho, ó. Desiste de ser São Paulino. Torce aí 6 meses pro Corinthians, depois você me fala o que o que cara é. Já chamou de corintiano. Então, isso, da hora, velho, da hora. Eu prefiro a eutanásia. Mentira. Eu prefiro oi, a por eutanásia. Falar em eutanásia, velho. Foi convincente. Ó, por falar. Falar em eutanásia, a gente mete o pau quando tem uma minissérie que é ridícula aí, que é tosca, novela, etc e tal. Mas o RG, essa minissérie que vai ser a segunda-feira, parece que é boa, mano. Ah, da Globo? É. É, ué. É, não é. Qual que é o nome? Eu esqueci o nome, mas é aquela. Tem 4 histórias aí de Ney que vai. Acho que é justiça. É, parece que é legal, mano. É que o Benjamin não gosta de nada. Salve, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Wallace de Diadema, corintiano, maloqueiro e sofredor. Opa! Aí, beija, tô vendendo meu carro por R$2.000. Se quiser comprar, só dá um salve aí no zap. É nóis, tamo junto. Forte abraço. Chupa, aí, Benjamin. R$2.000. E esse aí já vem com o presunto no porta-mala. Já. Só que só não falou qual que era. Corintiano, maloqueiro e sofredor. É, mas 2 contos, é Benjamin. Diadema, parceiro. Vai te levar pra cima e pra baixo do mesmo jeito, velho. Pode não ter talvez um banco de couro, pode não ter talvez aí um motor V8, mas vai te levar pra cima e pra baixo, mano. Olha, 2 pau não custa o limpador de para-brisa do teu carro. Aonde, velho? Aonde? O meu não, velho. O meu não. BV Financeira, crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Legal, olha, agradecer o casal estranho no Ninho que veio hoje, muito simpático. Já ouvi você lá. Muito originais, muito bacanas. As compras, não era 25. Muito obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Obrigado, Sombra. Peraí! Você ouviu o que ela falou? Não. O Benjamin tá me jogando com outras pessoas, velho. Não, estranha, seja honesta. Vou falar, o que você falou fora do ar? Eu não sei qual é o carro, mas eu vou falar que eu vi um mano num supermercado. Supermercado? O Benjamin deu 50 pra ela mentira, me jogar com outras pessoas. Eu vou te falar um dia, você vai falar que é verdade. Qual mercado que é? San Marché da Moca. Já passei lá. Nossa, velho. Ó, o Benjamin deu 50 pra ela, deu uma onça pra ela me denegrir, me jogar com ela. Verdade. E ele e ela tava viu com que meu carro é popular. Ele tava com carro de muito. Imagina. Ó, o Benjamin, então, Benjamin que tá tentando me jogar contra o meu. Não é, amor? Eu sou classe C, desde que é a maior concentração de hipocrisia do rádio. Ah, com certeza dessa parte aqui. Né? Apontou o RG e o Domênico. Mais, velho. Eu ando de metrô, meu chapa. Muito obrigado à presença de vocês, ao Eduardo, paga, a você, Janaína. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Sombra? Queria mandar um abraço para o pessoal que tá bombando aqui o WhatsApp, Facebook, meus familiares, meus pais aí, e os meus afilhados, né? A Cacá e o João, e um beijo especial para minha filha. Tá? Boa! Que bacana. A gente agradece, foi incrível. Um beijo muito pra todo mesmo, mundo. Muito bom mesmo, legal. Obrigado, beijo, gente. Beijo, filha. Beijo, mãe, pai, Maíra. Amo vocês. Ah, legal. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Billy Santista aí, que tá fazendo 25 anos de casados aí no Domingão. Se inspira, velho. Grande 25 Billy. Anos de casado, velho. Não, velho. E o mano vai fazer 25 anos de namoro. Mas, ó, 25 anos de casado, Sombra. Se ele tivesse matado alguém e fosse réu primário, já tava na rua. É verdade. Muito bem, Estádio 97. Valeu. Lembrando os ganhadores de hoje, o boné Estádio 97, Vista Aérea Pro. Eric Cavalieri. E a camiseta Estádio 97, fitcamisetas.com.br. Pro Eric Xavier.